ar e Nominata 616. Olá pessoal do Inominata 66, eu sou o Coveiro e depois do Mark Wade, todo mundo quis aquela camisa, eu não sou o Demolidor. Olá, eu sou o Felger e é sempre um prazer inenarrável falar sobre um dos maiores advogados que já cruzaram essa terra. Aqui é o Paulo e hoje vamos falar sobre como o Batman Vermelho virou o Asa Noturna Vermelho. Bagunça. Essa história foi um plot recusado, os primeiros arcos foram um plot recusado do Asa Noturna. Aí ele saiu da DC pra fazer o Demolidor. Ah, tá bom. Mas é. Promessa é dívida. A gente sempre arranja uma desculpinha aqui pra sempre tá voltando pra falar sobre o Demolidor. Sempre fazendo um podcast dele. E agora que aqui no Brasil finalmente se encerrou na 11ª edição do Demolidor do Mark Wade, a gente resolveu se sentar, nós três aqui, e ter o trabalho de revisitar com vocês, nossos ouvintes, essas mais de 1.500 páginas que compõem o Demolidor do Mark Wade. Então, se segura aí na cadeira, porque depois da leitura de e-mails, vai ter muita coisa pra se falar aqui. Então, até lá. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui no Inominata 66 e quem me acompanha dessa vez é Paulo Arthur. Olá. Esta leitura de e-mails vai ser a leitura de e-mails mais rápida que você vai ouvir em qualquer Inominata 66, porque a gente tem um podcast grandão e eu combinei com o Paulo aqui que a gente vai responder apenas um e-mail, que é uma dúvida do João Pedro. Ele é de Barbacena e é bem rapidinho a questão dele, ele é bem preciso até. Ele, por favor, tem uma matéria que vocês fizeram no site de vocês sobre o Madrox, uma com o filho e outra com o clone, que leva a vida em separado. Queria saber as edições e os nomes dessas HQ. Se puder, desde já agradeço. Bom, eu e o Paulo fizemos uma busca rápida aqui, né? Paulo, a primeira que ele quer é do filho. Eu acredito que seja o filho que ele teve com a Siri, né? Filho não filho, né? Meio complicado, não quero spoiler nosso amigo, mas se ele já leu o nosso resumo do site, ele deve saber o que aconteceu com um pobre menino. Ou não deve lembrar. Na revista original, onde é que ela fica, Paulo? X-Factor 39. E aí, até uma revista com a capa de um bebezinho Madrox, né? Com a roupazinha conhecida dele, o uniforme lá com aquele símbolo dos círculos. E tem escrito o futuro da mutanidade. Vale ressaltar, né, Paulo, que fazia tempo nessa época que não nascia bebê mutante nenhum. E de repente nasce o filho do Madrox com a Siri. A galera achou que era a nova esperança, né? Já pensou o Messias mutante vindo Madrox? Aí apareceu o George Lucas e processou a Marvel, e por isso que aconteceu acontecendo na história. Aí depois veio a Disney e comprou todo mundo e a história foi reescrita. Não inventa. E a outra revista que ele tá procurando é a do clone que levou uma vida separada. Vale ressaltar que depois daquela minissérie do Madrox, que saiu na Panini muito tempo atrás, e acho que até recentemente a Salvat republicou, o Madrox saiu espalhando clones independentes à torta e à direita pelo mundo, né? Mas eu acredito que ele deve estar falando de uma história que focou-se mais num clone particular, que praticamente tinha uma identidade realmente muito separada. Ele nem queria sequer que as pessoas soubessem que ele era um clone do Madrox, né? E é aquela história do pastor, né? Do John Madox. Eu acho que ele até escrevia diferente o Madox dele, né? É, porque um era Madrox e o outro era Madox. Só que assim, ele podia, sei lá, tipo, ser John Percival pra facilitar um pouco a vida dele, né? Já que ele queria se diferenciar do Madrox. E aí, que revista é a que ele aparece a primeira vez? Factor 16. É, a 16. Até a gente fez uma busca aqui no Comic Vine e disse que ele apareceu antes em Wolverine, mas a gente não lembra dessa aparição. Pelo menos tá me falhando a memória aqui, né? Eu acho que deve ter sido, assim, algo do tipo, ah, aqui tem um clone que não voltou, então vamos dizer que esse aqui é o Maddox. O John Maddox, ele ainda teve um filho, né? Ah, isso aqui é curioso, né? Ele conseguiu ter um filho, o Maddox não. E que é o Daniel, e ele apareceu várias outras vezes no, na revista, né? O Maddox sempre aparecia, uma vez ou outra, pra conversar com ele, pra pedir até um conselho, né? Aproveitando que ele era religioso. Bom, é isso. Espero que tenha tirado as suas dúvidas. Já adianto que a gente não buscou onde ficavam esses títulos na revista aqui no Brasil. Provavelmente no X-Men Extra, mas como o catálogo aqui é meio complicado de você fazer essa busca por conta dos mix aqui no Brasil, a gente vai ficar te devendo dizer onde foi lançado aqui pela Panini, tá? Guia dos Quadrinhos, procura isso. Lá. Pode ir lá, visita lá o site do nosso amigão Edson e dá uma pesquisada. Vai lá nos X-Factors publicados há uns 5 anos atrás, o que você acha? Bom, Paulo, tiramos a dúvida do nosso amigo? Acho que sim. Bom, então agora vamos parar realmente por aqui. Fica o e-mail para quem quiser entrar em contato, inominata@marvel66.com ou o link lá no menu, você preenche o questionário, a gente lê os dois de qualquer jeito. Vamos finalmente aí destrinchar a vida do senhor Matthew Murdock. Será que ele é ou não é o Demolidor? Eu acho que não, eu acho que o Demolidor Foggy. And the name's Daredevil. Bom, o Mark Waid veio com uma proposta totalmente diferente pro Demolidor, né? Demolidor que passou décadas, vamos colocar assim, tendo todo aquele clima mais puxado pro noir. Desde a fase do Frank Miller, né? Talvez até um pouquinho antes, vamos colocar assim, né? Voltou depois de um momento muito obscuro. Relembrando que a gente falou aqui naquele outro podcast do Demolidor no Novo Milênio, né? Depois daquela fase sombria dele na Terra das Sombras, né? Eu acho que é na Terra das Histórias Mal Escritas. Não foi tanto assim. A qualidade era inferior ao que já tinha sido apresentado antes. O Andy Diggle tentou segurar uma barra pesada, né? É, mas vamos ser sinceros, que o Andy Diggle, ele também deu um azar desgraçado, porque o Demolidor é o personagem que ele consegue fazer qualquer escritor escrever ele no auge. As melhores histórias do Frank Miller no Demolidor, as melhores do Bendis, talvez as únicas que perdem é no Demolidor, as melhores da Innocent foram no Demolidor. Cara, só o Andy Diggle quebrou o paradigma, praticamente. Não, teve aquele escritor lá da fase dos 90 do Demolidor de Armadura, o... Ah, mas esse daí, cara, era tão mandate desse do Demolidor de Armadura que as edições finais botaram, tipo, aquele pseudônimo de quando o roteirista não quer que os créditos entrem no... O nome dele vá pros créditos. É, mas eu nem culpo tanto o Andy Diggle, porque, coitado, ele pegou um plot que o Ed Brubaker que tava costurando todinho. Saiu da revista e ele teve que terminar, de algum jeito, né? Não, na verdade é que existe um acordo entre os roteiristas da Marvel, que é, vamos sempre pegar o Demolidor e pro próximo roteirista temos que deixar na situação mais merda possível. Porque o Kevin Smith termina matando a Karen Page. Depois o David Mack deixa o Rei do Crime cego. Depois o Bendis deixa o Murdock na cadeia. Aí depois vem o Brubaker que deixa o cara Rei do Tentáculo. Não tinha mais pra onde correr, cara. Bom, e aí, depois de um descanso, vamos dizer assim, caminhando pelo país, né? Que eu acho que foi até o próprio Andy Diggle que escreveu aquela pequena minissérie, né? Digamos que seria a aposentadoria do Demolidor, né? E ele passa um tempo realmente ausente das revistas. Foi a última vez que foi publicado em Universo Marvel. E aí, a Panini teve a graça, né? Teve a brilhante ideia, graças a Deus. A melhor ideia que a Panini já teve nos últimos 5, 6 anos de editoriais foi essa, juntamente com outros personagem. Ela resolveu apostar na ideia de começar a publicar histórias inéditas em formatos de encadernado. É, com papel LWC, né, um papel mais bonzinho, né? E a capa já não. A capa não seria dura, seria uma capa cartonada mesmo. Mas assim, com ótima qualidade, a qualidade que mereceria. E como neste momento o Demolidor do Mark Waid, e na época quem desenhava era o Marcos Martin e o Paulo Rivera, né? E tinham ganhado o prêmio Eisner no ano passado, ela resolveu já chamar toda atenção pra isso, colocou essa nota na capa, né, fez o se chamar isso, e apostou nessa ideia. E deu muito certo, deu tão certo que acabou vingando pelas 11 edições, completando todo o run da fase do Mark Waid, sendo publicado desse jeito, um jeito que agradou muitos fãs, os leitores, deve continuar assim, provavelmente, e puxou esse carro pra vários outros personagens. Se você for contar direitinho, logo em seguida veio o Justiceiro, né, nessa linha, o Deadpool, que naquela época não tinha revista mensal, né? Ele tava num hiato entre a revista mensal anterior, né? Que acabou sendo cancelada. E o momento que ele voltou a estrear na revista X-Men Extra, né? Mas aí ele começou a também a acabar tendo revista mensal e também os encadernados, principalmente que contém as histórias especiais. E aí a coisa foi pra Elektra, Soldado Invernal, hoje tem a Miss Marvel. Viúva Negra. Capitã Marvel também, né? Vários personagens nessa linha que dificilmente você apostaria que em momentos anteriores no Brasil iriam segurar edições desse tipo. E tem dado muito certo. Eu acho que o Demolidor é o grande responsável por isso, né? Afinal, as histórias são realmente muito, muito boas. E tudo se deve ao Mark Waid mudar essa regra que o Paulo colocou aí, de ter que deixar o Demolidor cada vez mais ferrado. Também não tinha mais por onde, né? Se ele fosse colocar o Demolidor mais ferrado, só quebrando as pernas dele na edição dele. Mas não dava. Ele fez o contrário. O cara já tava tão ferrado, mas tão ferrado, que ele deu a volta e ficou feliz. Exatamente, né? Aquele momento completamente perdeu o juízo, vamos dizer assim, né? E em dado momento dessa história fica essa dúvida, né? Do Matt Murdock, se ele tá são ou não. E o que o Mark Waid fez foi tentar revisitar aquela ideia do Demolidor, que era realmente o desafiador, o destemido, o que era alegre. Então já começa a edição do Demolidor aqui, ele sorrindo, cara. Uma das coisas que eu acho que eu mais vibrei nessa história, que fazia tempo que eu não vi o Demolidor fazendo uma piada, um gracejo, né? O visual da história também ficou mais colorido. Ele descartou completamente aquele visual mais carregado, mais escuro, mais noir. Deu cores de novo, deu vida de novo. Ao longo dessa história você vai ver que ele não tem medo de usar os antigos vilões, mesmo os mais esquisitos, os mais trouxas que o Demolidor tinha na época do Stan Lee. Ou seja, quem gostava daquela fase do Demolidor amarelo vai estar muito satisfeito com o Demolidor Mark Waid. E claro, ele deixou um ar, ao mesmo tempo, mais, digamos assim, mais interessante. Ele revisitou os personagens, antigos vilões, né? De maneiras que nunca foram revisitados. Então você vai ver aqui, por exemplo, o Polichinelo, o Coruja, Mercenário, enfim, vários outros personagens desses são trabalhados em momentos diferentes dessa trama de um jeito completamente inesperado. Não caiu na mesmice. É uma coisa que, em termos, me lembra muito o que ele estava fazendo na época dos anos 90 com o Capitão América junto com o Ron Garney, né? Pegando vilões históricos do Capitão América ou do universo Marvel, né? Vilões até B's, e trazendo eles para histórias principais de uma maneira interessante, focando realmente na trama. E é isso que é o grande forte dessa revista. Falou da arte, acho que tem que realmente falar um pouco do Paulo Riviera, né? Que começou juntamente esse run e depois aí acabou sendo assumido pelo Chris. Apesar de eles, assim, eles têm suas próprias características, mas eles mantiveram mais ou menos o mesmo jeitão de desenhar, né? Uma coisa que você percebe, que inclusive não era tão explorado nos runs anteriores, né? É a representação gráfica dos poderes do Demolidor, né? Até acaba utilizando bastante pro próprio Demolidor resolver as coisas, os poderes, né? Uma coisa que realmente lembra aquele comecinho da época que a gente já até comentou, né? Do Stan Lee, né? Você acaba saindo daquela trama pesada que acabou marcando o Demolidor desde que o Frank Miller, né, assumiu a revista, né? E aí acabou virando meio que uma regra pro personagem, né? Ou seja, só tramas muito sombrias e tal. Aqui não, aqui você vê um colorido diferente. Você vê, então, a exploração gráfica. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei nesse run. Então você vê isso desde o primeiro capítulo até o último. Os demais desenhistas vão assumindo, né? Até quem não é mais... que tá participando de histórias do Mark Waid, né? Você vê que de vez em quando eles metem aí uma história do Demolidor Dark Knight, e os demais desenhistas, mesmo que seja outro roteirista, continuam fazendo essa linha, né? Que é dar forma à visão de Radar, né? Radar. Mas uma coisa que tem que ser mencionada aí é que eu acho que os roteiristas, Bendis, eles entenderam errado o run do Frank Miller. O que é óbvio, porque o cara, ele conseguiu fazer flashbacks em que ele errava a cena. Mas, voltando ao cerne, porque o Demolidor do Frank Miller, ele era bem... O clima era sombrio, mas o personagem ainda era bem humorado. Ele ainda tinha muitas das aquelas características do Demolidor do Stan Lee, de fazer piadinha, de ter alívio cômico. O Tucão praticamente era um personagem alívio cômico lá, que tava sempre pra ser zoado. Tudo bem que a gente pode também assumir o fato de que aquele Demolidor do Miller não passou por 90% das merdas que aconteceram na fase Bates pro Baker, então faz sentido ele ainda ser tão otimista com a vida, mas não é tão assim assim sombrio Batman, coisa como a gente fala hoje. Se for olhar, as histórias são bem engraçadas. E aí, realmente, você até pegou desenhistas menos carregados, né, de forma sombria, né, que era da época o Malive. Você vê a diferença mesmo, além dos roteiros, você vê quando o Paolo Riviera assume, e depois é o Chris Samin, e você vê uma diferença gráfica, assim, tremenda. É um casamento ali, tanto do roteiro, né, um roteiro bem mais, até puxado uma coisa bem mais de super-heróis, né, não é tanto, assim, aquela coisa tão carregada, mas o desenhista, né. Quem compra a edição 1, conseguir comprar a edição Demolidor do Mark Waid aqui no Brasil, vai ver lá no final, mais ou menos uma historinha, que é a historinha que ele se justifica pro Fog Nelson o porquê da mudança de ares dele, né? Porque ele agora resolveu olhar a vida com outra perspectiva. Aí no decorrer das páginas, você vai ver que tem uma delas que é dupla, em que o desenhista, eu acredito que seja ainda o Paulo Rivera aqui, ele começa a representar mais ou menos o que o Murdock é capaz de ver apenas numa esquina. E aí você vê, por exemplo, que cada personagem tem um tracejado na altura do peito, que é a representação do batimento cardíaco. Quando alguém tá falando, aí pra o Demolidor, né, aparece um quadrinho bem alto assim, né, tipo da pessoa falando pelo telefone, ou um quadrinho bem alto da onomatopeia da buzina de um taco, ou então o sonar dele batendo assim em locais em que ele chama atenção, né, por exemplo, um bueiro aberto, ou uma mina passando com uma motocicleta, ou o bater de asas de uma ave, e também de cheiros, né, tipo a fumaça, ele destaca assim por aí vai. Então é uma página que exemplifica bem os outros sentidos que não é o do radar, que o Demolidor tem, né? E até ele faz até gracejo, né? Que ele reconhece também quem são as pessoas ao redor dele, também por essas coisas mínimas, né? O Fog Nelson, ele diz que sempre cheira de salgadinho Cheetos, né? Tipo aquele fedorzinho chato. E é curioso, né? Que ele fala toda hora que o Fog Nelson se alimenta mal e por aí vai, só come besteira, devia comer frutas. E mais pra frente, o Mark Waid trabalha melhor essa história do jeito que o Fog leva a vida, né? De não ser nada saudável, né? Isso é meio que repercute. Eu acho que a primeira história mostra muito bem a guinada que o Mark Waid vai dar nessa fase do Demolidor. Uma fase que ficou o quê? Quase 3 anos, né? Sim. E você vê, o Demolidor, quando vai salvar o dia, né? Que vai impedir um sequestro num casamento, inclusive que é um casamento de 2 mafiosos, né? Uma coisa desse tipo. Ele não se contenta em apenas salvar e pedir um vilão, que no caso é o Mancha, né? Um vilão que até então seria considerado muito B, muito C. E aí o Demolidor age contra ele de uma forma assim bem interessante. E aí ele acaba, claro, com desfecha, tipo, ah, vou beijar a noiva, né? Que seria um negócio absurdo e cai em todos os jornais, mas ele representa o novo Matt Murdock, né? O Matt Murdock de bem com a vida. E que tá sendo exemplificado em tudo. Em atitudes do personagem, a arte demonstrando e como ele vai resolver as coisas na história, né? Uma das coisas que o Mark Waid se preocupou realmente de fazer ao longo de todo esse run é não esquecer que ele é advogado, né? Só que falamos de advogado, ele precisava de uma outra personagem coadjuvante, já que todas as outras personagens femininas que andavam com o Demolidor ou morreram ou ficaram pneu da cabeça, o Mark Waid precisava criar dele. E criou uma personagem muito carismática, que é a Kirsten McDuff. Tem uma personalidade muito forte, a todo momento se mostra muito atenta, muito esperta, muito proativa, e que fica cutucando toda hora o Matt Murdock na grande questão que foi trabalhada na fase do Bendis, Brubaker e Andy Diggle, né? Que o Matt Murdock é ou não é o Demolidor? E toda hora o Matt Murdock querendo tirar por menos, né? Aquela velha ladainha que tava tendo por quase uma década, né? Essa imprensa exagerando, me acusaram sem ser nem nada. E ela, poxa, até meu sobrinho de 5 anos sabe que você é o Demolidor. Escondendo isso, né? Provoca ele a todo momento. E ao longo desse run você vai ver que ele tenta, a toda hora, quando ela faz a provocação, ele fala, não, mas eu não sou o Demolidor. Ele chega ao ponto de fazer uma camisa pra ele. Eu não sou o Demolidor. E ela faz, acho que um biquinho, uma coisa assim, né? Tipo, você é o Demolidor, uma coisa assim, resposta, né? Ao longo do tempo é inevitável. A gente sabe que eles vão chegar a ter um caso a namorar, né? Como toda a pessoa que se aproxima do Matt Murdock, ele tenta dar em cima, né? Dois detalhes aí, né? Pegando esse gancho, foi o final praticamente do run do Bendis, Brubaker, nessa questão, né? Que meio que, vamos dizer assim, no final do run do Brubaker, a Vanessa conseguiu meio que colocar o gênio de volta na garrafa. Foi, inclusive, parte do acordo para que o Matt livrasse o Wilson Fisk da cadeia, né? Fizesse lá os mandrakes advocatícios e tirasse o Wilson Fisk da cadeia, né? E aqui, apesar dele tentar a todo custo ressaltar que não é o Demolidor, isso acabou atrapalhando assim, o trabalho dele no tribunal, porque toda hora que ele tá ali defendendo alguém, o advogado da outra parte simplesmente saca que ele é o Demolidor e aí o caso acaba virando uma bagunça e tal, né? Tanto é que ele e o Fogg, né, voltou até o escritório, né, o Nelson e o Murdoch voltaram, né? Ele e o Fogg decidiram então mudar a linha do escritório. Em vez dele representar as pessoas, eles vão ensinar as pessoas a atuarem no tribunal, para que elas, vamos dizer assim, se portarem dentro do tribunal, a fazer as perguntas corretas, já que eles não podem atuar diretamente nos casos, justamente porque toda hora estão ali cutucando ele para atrapalhar o caso. É, e para ele conseguir se entregar, né? De que ele não só se entregar, mas na verdade era o que a gente chama de chicana, era só para criar confusão, né? Então o cara ficava falando que era o Demolidor, aí tem até uma cena engraçada numa das audiências, né? O cara fala que ele é o Demolidor, e aí, de repente o juiz tem que parar tudo. Isso acabava prejudicando muito os clientes do Murdoch, que em geral eram pessoas que estavam querendo pedir alguma indenização contra alguma empresa, ou porque não sei o que do terreno. Inclusive, assim, o grande lance do Arco é casar tanto a atividade advocatícia com o decorrer da trama, né? Então, todos os casos que o Murdoch acaba se envolvendo, eles bem ou mal têm alguma coisa a ver com a trama maior, né? Isso aí foi uma grande sacada novamente do Wade, né? E nesse cenário, né, quem é que tá lá? Christy McDuff, que tá atuando como a promotora de Nova York. Uma das personagens mais engraçadas da série, e principalmente quando chega no volume 4 com o Chris Sammy, sempre é bom prestar atenção nas expressões faciais que ele coloca nela, cara. É sempre um show à parte o que o cara faz, o artista. Bom, e aí, no decorrer da história, o Demolidor vai ter o seu primeiro encontro com um super vilão, né? Coisa que não se tinha muito, muito tempo. E é até curioso, porque do jeito que é trabalhado aqui ele, você vê que até esse personagem, né, que tava desaparecido fazia um bom tempo, né, das histórias, que é o Garra Sônica, ele coloca ele mais como uma ferramenta do que com um vilão consciente, né? Ele tá totalmente deformado, completamente, sei lá, de estranho. Surgem, parece, pedaços de Garra Sônica, né? Todos eles incompletos, agindo como zumbis. Eram ecos do Garra Sônica verdadeiro, né? É, e eles prenderam ele numa máquina. E eu não sei se eles estavam tentando reconstruir eles dentro do corpo do Matt Murdock. Eu não sei como é que era. Só que era bem por aí a ideia. Você vê que ele, por exemplo, ele tá colocando uma máscara nele que lembra um pouco esse desenho do rosto do personagem do Garra Sônica. Aí tem um... tipo uma manopla também, né? Que ele tá colocando aqui dentro da máquina. Enfim, o Matt acaba resistindo, né? Ele sai. E aí acaba o Garra Sônica se dissipando no... Ele acaba sendo destruído. E o Matt fica muito grilado, porque aquilo foi uma armadilha, né? Ele foi levado aí pra ter aquele galpão. Aquele galpão era o seguinte: o Matt tinha assumido um caso em que tinha um cara que tava reclamando, né? Era um caso que ele tinha assumido e que o cara que estava reclamando era proprietário desse lugar que estava lá o Garra Sônica. Por isso que o Matt acabou se envolvendo, quer dizer, ele acabou entrando nessa por causa de um caso que ele assumiu, né? Que o escritório Nelson Murdoch assumiu. Foi praticamente uma armadilha, né? Ninguém sabia como é que o Garra Sônica tinha parado lá ou não. Sim. Mais pra frente, a gente vai ter uma ideia de que isso aí faz parte de um plot ainda maior, né? Mas por enquanto, pra o Matt Murdoch até então, foi apenas um incidente, né? Em que ele saiu vivo, mas também saiu surdinho, né? Ele passa o resto da edição gritando pra desespero do Fogg, né? Que coitado. Meu surdo, né? Demolidor perder algum dos sentidos é que nem, sei lá, alguém do quarteto sair. Toda fase tem que ter uma cena dessa. Ainda, né, dentro dessa primeira edição, aí vem um outro caso bastante curioso, que aí isso aí vai repercutir até em crossovers com o Justiceiro mais pra frente. E o Homem-Aranha também. E o Homem-Aranha também, né? Que é um caso de um rapaz que trabalhava... Um rapaz que também era cego, né? Que trabalhava numa firma e teve um incidente com empresários lativerianos, né? E ele tava sendo, digamos assim, ameaçado. Ninguém sabia, então, o direito. Porque, a princípio, ele dizia pra Matt Murdoch que não tinha ouvido nada, né? E o moleque tava sendo acusado de ter, sei lá, quebrado algum protocolo, de ter ouvido segredos da Lativeria, alguma coisa desse tipo. Ele disse que não, né? Mas o Matt Murdock então resolve assumir o caso dele. Era meio que uma ação trabalhista, né? Começou como se fosse, o moleque falou que tinha ouvido frases, só que aí ninguém sacou, ninguém imaginava o que o moleque tinha ouvido, o que que aconteceu. Então, botaram várias das maiores organizações criminosas, botaram pra ir atrás deles, né? Só que aí o que aconteceu, quem é que tava lá no meio desse furdúncio, né? Tava lá o Matt Murdock, né? Só que a gente até então não tinha entendido o porquê de estar todas as organizações criminosas atrás, né? A princípio a gente só sabia que ele tinha ouvido algum segredo desse grupo lativeriano. O chefe dele, que era uma pessoa até que cuidava dele, tinha uma certa estima por ele, né? Tava tentando proteger ele, dizia que ele nem sequer entendeu as coisas, por aí vai. Só que aí com o decorrer do processo foi descoberto, por exemplo, que ele entendia realmente lativeriano, né? Ele na ficha dele constava que ele era fluente. E aí a coisa começou a ficar preocupante. Aí mandaram até um capangão que ele era patrocinado, acho que por todas as organizações. todas as organizações. Você vê que assim, na roupa dele era pior do que o uniforme de jogador de futebol da Série C. Como é que era o nome dele? Que tinha de patrocinador. O nome que você busca é Macacão de Fórmula 1. Por aí, né? Que ele tinha patrocínio da Magia, do Zodíaco, da Sociedade da Serpente, da Ima. Tinha um monte de coisa. Cara, então você tá dizendo que esse cara foi a coisa mais próxima de uma paz entre todas as organizações criminosas do mundo? Não, não sei se ele era disso, porque era o contrário, né? Não, porque ele se uniu todo mundo num objetivo em comum, era só esse cara ficar adiando, conseguir o negócio, e os caras iam ficar lá esperando. Demolidor chega com confrontar ele, e no decorrer da história descobre que o que na verdade o moleque tinha ouvido, né, e o que todas essas organizações criminosas estavam atrás, era um tipo de disco rígido, muito motherfucker, que tinha todas as informações de todas as grandes corporações criminosas do mundo. Exatamente, era um disco rígido que foi feito com base em moléculas instáveis, com base no... dos uniformes do Quarteto Fantástico. Exatamente, vai lá o Reed Richards, não toma conta direito dos pedaços de moléculas. Como sempre. E larga. Por aí se surgiu então o que eles chamavam de Omega Drive, né? Era onde que combinava todas as informações sobre essas organizações, né? Mas sabe o que é legal disso aí? Essa ideia do uniforme do quarteto ser um negócio extremamente raro e difícil de ser confeccionado das moléculas estáveis, é uma coisa que ele pega de um mini plot que ele tinha feito com Tocha Humana na época dele no Quarteto Fantástico, que o Wade fez. Porque antes disso, qualquer moléculas estáveis você pegava na esquina, que o Diego Miguel O'Hara. E aí, esse aí era um produto que tava sendo negociado assim pra a alto custo, né? Tanto que foi feito pelos lativerianos, né? Eu não sei onde tava o Dr. Destino nessa época, né? Acho que foi de férias. De férias, dá pra ver da surdina dele. Tava salvando universos ou destruindo universos. Salvando. Quem destrói é o Reed. E aí, esse grupo lativeriano montou esse disco rígido e ia negociar com o que ele tava chamando tipo um cartel. Mega crime, uma coisa assim, né? Mega crime. E esse cartel fazia parte de todas aquelas organizações que estavam ali, que a gente citou há pouco, né? Só que quando o Demolidor teve posse disso, estava segurando isso, ele meio que blefou pra conseguir escapar, né? E também ao mesmo tempo salvar o menininho, né? O Sr. Cal, né? E o chefe dele, né? Então ele falou: olha, se vocês forem brigar por isso agora, vai acontecer a maior tragédia. Porque se só tá vocês aqui, no meio dessa confusão, provavelmente só uma organização vai acabar tendo esse disco rígido. Vocês não vão conseguir dividir isso entre vocês depois dessa confusão. Isso pode ser o fim de todas as agências, sobrar uma. Quem de vocês você acha que vai conseguir sobreviver? Então, eles começaram a ficar desconfiados um do outro, né? A princípio estavam juntos. E aí depois começaram a ficar desconfiados um do outro. Deixaram o Demolidor livre temporariamente, mas por debaixo do pano, cada uma dessas agências começou a caçar ele do seu jeito, né? E aí a gente vai ver isso praticamente no run dessa fase inicial do Demolidor. E também de outros personagens, né? Incluindo o próprio Justiceiro, como a gente falou aqui, né? O Justiceiro também acaba se envolvendo nessa. No final das contas, isso acabou levando a um crossover, né, entre os três principais heróis urbanos da Marvel, né, o Justiceiro, Demolidor e Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha antes dos eventos do Dr. Octopus, né? O nome do crossover acho que era o efeito Ômega. Omega Effect, o efeito Ômega. Eu acho, se eu não me engano, ele foi publicado na íntegra em Justiceiro. É, ele foi pra Justiceiro. Ele não se resolveu lá, né? Ele acabou tendo outros eventos lá, né? Outras organizações dessa atacando. O Justiceiro lateralmente também se envolveu, mas a trama só se resolve realmente quando volta pro Demolidor. Foi mais apenas um crossover entre as séries mesmo. É, podiam ter feito o que fizeram lá agora no crossover do Justiceiro com a Viúva Negra no Brasil, que publicaram a mesma história nas duas mensais. Assim, a pessoa não ia ter que perder tempo lendo o Justiceiro pra... Peraí. Mas o Justiceiro era legal, cara. Era Greg Rucka. Foi uma das fases do personagem. Quem comprar a edição 2 do Demolidor aqui do Brasil, na primeira história vai estar vendo a camiseta que eu falei, né? A famosa camiseta vermelha de Eu Não Sou o Demolidor. E ele segurando uma bengalinha daquelas de Natal, né? No lugar da bengala clássica dele. É uma história bacana, bem independente das outras, porque praticamente o Demolidor tá ajudando outras crianças que também são cegas, né? Numa instituição que tava ajudando, que acabou sofrendo um acidente do ônibus, estavam levando eles, e aí no meio de uma nevasca, eles têm que usar os sentidos deles, né? E ele não pode entregar muito que ele é o Demolidor, apesar que no meio de uma nevasca não é fácil nem pra o Matt Murdock, e eles têm que encontrar o caminho de volta, né? Senão vão todos congelar ali de frio. É uma historinha até muito bacana. E ficou marcante, né? Essa roupa, que não é uniforme, foi a que mais caracterizou o personagem, até por cosplays aí. O engraçado é que no decorrer do caminho, quem ajuda mais ele é as crianças, né? Que ela de um jeito, quando o Demolidor não aguenta e cai, elas é que terminam o trabalho de levar eles até uma casa, né? Um abrigo que seja quente, que eles possam passar a noite, né? Call it a gift. Came with a red suit. Falando em Homem-Aranha, mas também quase correndo lá paralelamente a esse crossover do Efeito Ômega, né? A gente vê um envolvimento dele e também da Gata Negra. Quando eu falar de envolvimento da Gata Negra, é já muito mais envolvimento do que você tá achando inicialmente. Principalmente quando tem o Demolidor envolvido. É, como eu falei, né? Um personagem feminino perto do Demolidor. Ele usa o segundo poder secundário dele, que é de ser irresistível para a mulherada, né? Qual é o primeiro poder secundário dele? Bom, e aí a Gata Negra começa também a se envolver nessa briga de organizações criminosas, né? O Peter Parker também tá ajudando ele. No meio do processo, acho que tem um roubo de um equipamento que simula holografias perfeitas, não é? Isso. E acaba enganando o próprio Homem-Aranha, até o sentido de aranha dele fica meio perturbado na hora. E o único que consegue não ser enganado por essa gangue é o Demolidor, porque se é holograma, não tá ali, né? Então assim, mas peraí, Peter, por que você tá nervoso? Por que seu coração acelerou aqui? Não tem nada ali. Mas peraí, o que eles roubaram? Ah, eles roubaram uma máquina que faz holograma? Então não tem nada ali, eles estão enganando a gente. Essa história até lembra um pouco aquelas primeiras histórias dele, né? Dele e do Homem-Aranha, né? Que a gente até comentou no podcast 50 anos, né? O jeitão, o ritmo, né? E que eles têm sempre um pouco de rivalidade entre si, né? Isso, é. Não é o Homem-Aranha superior aqui, mas você vê que ele tá meio cismado com o jeitão novo, o jeitão alegre do Matt Murdock, né? Eu até falo, ué, como é que você mudou assim de repente? É você mesmo? A gente até esqueceu de falar que todo mundo tava meio cismado, né? Não era só o Fogg, né? Mas todo mundo, né? Também tem até um encontro aí com o recém voltado dos mortos, né? Steve Rogers, né? Capitão Babaca. É. Ele foi extremamente babaca com o cara. Preparou uma armadilha pra prender o cara. Você foi contra a lei. Quantas vezes... Eu quero saber se o cara pagou pelos crimes que ele cometeu na Guerra Civil. Pagou porra nenhuma, só morreu. Enfim, todo mundo tava meio cismado, né? Porque depois dos eventos de Terra das Sombras, né? Todo mundo ainda tava meio cismado com o Demolidor, né? Outro grande motivo que o Homem-Aranha tava tendo problema com o Demolidor aí é que ele laçou no meio da história um romance pesado com a Gata Negra. Tipo assim, o Homem-Aranha tava lá junto com eles indo atrás dessa gangue aí que assaltou lá o equipamento. Ele tava olhando pra uma rua assim, vigiando. Quando olhava de lá, tava os dois se pegando. Falei, pô, que isso, cara? Disfarça aí. Eu já fui seu ex-namorado, né? Cidadão, né? E a coisa fica realmente meio tórrida, né? Obviamente, quem resolve isso aí é o Demolidor. Ele era o único que seria apto, né? Porque tem uma hora que a gangue cria uma ilusão de holografias de todos os vilões do personagem, assim, pá. Só que pra ele, tipo, foda-se, né? Não tô sendo afetado por isso, só eu desligar o aparelho. Tic, dou uma porrada na galera e tá solucionado esse caso, né? O que a gente não sabia é que a Gata Negra tava se envolvendo com o Demolidor porque ela tava sendo contratada, entre aspas, pelo Império Secreto pra roubar o disco RIS, né, o Omega Drive. E aí, mais pra frente, né, no final ainda dessa segunda edição, você vê que ela chega até a arrombar o cofre onde tá o Omega Drive. Só que aí ela, desde última hora, desiste e só dá um recadinho pra ele. Tipo assim, ó, presta atenção, tá? Você vacilou aqui. E outra trama nessa segunda edição se desenvolve, aí é uma trama até mais perturbadora, eu fiquei até meio grilado com o Topeira a partir de então, que é isso, Topeira, você sempre foi um vilão bucho agradável, não era essa coisa perturbada que o Mark Waid mostrou agora. Vamos e convenhamos que a especialidade do Mark Waid, além de fazer um clima feliz, é pegar vilões buchos e transformar em versões perturbadoras. Porque o Garra Sônica, pela, assim, tipo, é que nem o Marco Dark falou no último podcast, eu também conheci o Garra Sônica no Guerras Secretas, pra mim ele sempre vai ser aquele bucha maluco do Guerras Secretas. Ficou um cara perturbador. Agora eu tô pera. Mais pra frente a gente vai ver gente mais perturbada ainda. Alguns assustadores. Eu diria que vai ficar ainda mais perturbada. Pra vocês terem uma ideia, o que o Topeira fez foi contratar não, né, pedir pros seus moloides invadirem um cemitério e roubarem uma série de caixões, e dentre esses caixões tava o caixão do Jack Murdock, né. O Demolidor até achou que era uma coisa voltada pra ele, né. Então tem uma cena assim muito trash, parecendo, sabe, aquelas parques de diversão macabro da, sei lá, da Disney, que é que, tipo, os caixões estão flutuando em rios subterrâneos, os monstros lá, meio que tentando impedir o Demolidor de seguir em frente, e por aí vai. Mas quando chega mais pra frente, o Matt Murdock descobre que, na verdade, não tem nada a ver com o pai dele, né? Não, o pai dele foi apenas uma coisa colateral. O que o Topeira tava atrás era de uma mulher que ele foi apaixonado uma vez na vida, né? O nome da mulher é Lorna. Ela é a segunda outra Lorna do universo, das duas que tem. Das duas que tem, é a segunda. Segundo o Topeira aqui, ele disse que é a única mulher que olhou com pena pra ele na vida. Então ele já tava achando que era a paixão da vida dele, né? Perturbador. E aí começa na casa dele uma maior quebra-pau, né? Ele sai brigando no local lá, no meio do subterrâneo, que é cheio de cristais, o que perturba também um pouco a luta do Demolidor, né? Meio que dificulta pra ele. Enfim, ele derrota o vilão e leva a mulher e o resto dos caixões. Depois leva todos os caixões, né, de volta pro cemitério. Puta, que trabalho da porra. E ainda leva um monte de joias, tal, que ele achou lá, que ele tá falando que era pra reparações. É, esses cristais que ele achou no meio da briga com o Topeira, né? Topeira podia ser rico com essa porra desses cristais, tava nem aí, velho. Ele tinha um castelo de cristal assim. Se ele, Topeira, fosse inteligente, ele teria contratado o Murdock e a Jennifer Walters e tentado dar uma de namoro e colocado que o subterrâneo... Como é que chama? É propriedade dele. É como se fosse soberania. Soberania dele. Pronto, ele é um chefe de estado que tem direito a entrar na ONU e tudo mais. Queria ver, pronto, cara, ele ia ter a mesma mamata do Dr. Destino. O Reed babaca não quer tocar um dedo nele. Imunidade diplomática. Essa é a diferença entre o Namor, o Dr. Destino e o Topeira, né? Os advogados. Pois é, cara. A melhor coisa pra você derrotar um super-herói é você ter uma tropa de advogados. Só isso. Mark Miller faz isso. Uma vez que quando o Homem-Aranha prende o Norman Osborn, ele processa o Homem-Aranha por lesão corporal. Bom, Felga, quer falar um pouquinho dessa última história aí, desse pirocinético aí? Então, é o seguinte. Basicamente, essa história seria assim. O Matt Murdock vai até a prisão e aí todo mundo vai tirando onda. Lá vem o Demolidor, né? Here comes the Daredevil, né? E aí, esse cara foi um dos caras que o Matt Murdock tinha aprendido, tal, né? Como Demolidor, né? O cara tá pedindo uma progressão. Seria o equivalente a uma progressão de regime ao nosso sistema, né? Ele queria mudar pra um outro sistema porque aquela cela seria considerada desumana, tal. E assim, paralelamente, vai lembrando como Demolidor, né? Como prendeu o cara, né? E aí, lá pelas tantas, o cara tenta agredir ele, né? E leva uma surra lá dentro da cela, né? Porque, em tese, não é possível esse tipo de contato, né? Entre advogado, cliente, não pode ser gravado ou filmado, né? E aí vai lá o Matt Murdock, dá uma surra e o cara sai assim falando, né? Olha, não, ele não é o Demolidor, ele não é o Demolidor, ele não é o Demolidor. E aí, no final das contas, o que o Matt vai fazer é entrar com recurso pra ver se ameniza um pouco a situação da pena dele, né? E no final dessa mesma história, o Matt Murdock já tá meio pé da vida, com os ataques assim sorrateiros das várias organizações secretas, e meio que numa reunião que tá elas tentando decidir o que fazer, né? né? Que providência tomar pra pegar o disco rígido, né? O Matt Murdock faz uma pressão pra eles, tipo, ó, vocês ainda não decidiram o que vão fazer. E aí ele diz que ia começar a tomar providências drásticas, né? E numa dessas reuniões, ele diz que um dos grupos, né? O grupo do Espectro Negro tentou fazer uma ofensiva sem autorização das demais organizações do cartel. E aí eles eliminam um dos agentes da... Espectro Negro. É, o Espectro Negro. E aí mata um cara, ou seja, de algum jeito o Demolidor tava fazendo com que as organizações se eliminassem entre si, tudo por causa desse Omega Drive, né? E aí a continuação dessa etapa vai pro Efeito Ômega, né? Na revista do Justiceiro. É, resume aí. O Demolidor percebe que pra poder resolver a situação, ele não vai conseguir então sozinho, né? Então ele chamou o Homem-Aranha, né? E o Justiceiro, que na época tava com aquela Rachel Coles, né? Que era vamos dizer, a Justiceira. A parceira dele, né? A Justiceira, né? E não era a Malu Mader, no caso. Vixe, foi bem aí. É? Foi bem aí. Essa denunciou a idade. E aí, o Matt faz a seguinte proposta. Ó, é o seguinte, gente, você vai me ajudar a derrubar esse cartel. No final, eu vou te dar o Omega Drive, que contém as informações sobre todas as organizações criminosas. Mas com uma condição, você não vai poder matar ninguém. E aí, então, começa, né, uma briga, né, entre os três principais heróis urbanos contra as organizações, né? E nesse meio tempo, né, o Justiceiro e a Rachel tentam pegar o Omega Drive pra eles, né? Se eu não me engano, no final, a Rachel se separou, foi nesse momento que acho que foi a que meio que a Rachel se separou do Justiceiro, né? As gangues foram derrotadas, mas assim, o Omega Drive continuava ainda com o Demolidor, né? Ou seja, ainda tinha todos aqueles problemas que ele estava tendo, né? Porque ele não conseguia também destruir o disco rígido, né? O último momento que a gente vai saber desse Omega Drive foi uma solução que o Demolidor sozinho resolveu inventar, né? Aí nessa edição 3, né, do encadernado da Panini, o Espectro Negro, que a princípio estava fora da jogada, volta e tem uma verdadeira guerra das gangues na rua, né? Aí eles estão atirando no Demolidor, estão atirando neles mesmo, enfim. O Demolidor sai com o disco rígido no como se fosse um colar, né? Tipo, olha, eu sou um alvo marcado, vamos resolver isso aqui agora, que essa história de você tá atacando pessoas próximas de mim não tá dando certo não. E aí, na frente de todo mundo, acaba o Omega Drive sendo roubado por um grupo desse Espectro Negro. Só que mais pra frente na revista, a gente descobre que na verdade era tudo um teatro, porque esses caras que estavam com a máscara do Espectro Negro eram os Vingadores, né? Era o Wolverine, quem mais que tava ali naquele meio? Punho de Ferro, acho que a Carol Danvers, eram os novos Vingadores. Né? Tava os novos Vingadores, né? Que na época também tava o Demolidor, né? Se você puxar um pouquinho, né? Ele pegou um pouco do final da fase do Bendis, lá antes da Marvel Now, né? E o Demolidor foi chamado, né? Lembra que o Deodato até desenhava, por aí vai. Cara, a única coisa que ele fez foi bancar a babá da filha do Luke Cage, da Jessica Jones, por uma edição durante uma invasão a Nova York. Isso e nos Novos Vingadores, né? Nos Novos Vingadores. Foi a única coisa que ele fez, além de aparecer na capa. E aí, finalmente estaria resolvida essa questão do Omega Drive, né? Que ele poderia dar um sumiço naquilo, né? E ia ficar pra sempre sob a segurança dos Vingadores. Ele... Não. Parece que iam dar pro... Pra variar, iam fazer bobagem, porque acho que iam dar pro Reed. Tava na mão do Homem-Aranha, sei lá, ia devolver pro Reed, enfim. Aparentemente, isso ia sumir das vistas do cartel, né? E pro cartel, seria os grandes ladrões seriam o Espectro Negro, né? E aí, e eles iam se matar entre si. Eu tô até imaginando que, tipo, o Homem-Aranha entrega pro Reed, aí 5 meses depois aparece de novo na mão dos cartéis e aparece a Sue perguntando: Reed, de onde você arruma tanto dinheiro pra financiar essas pesquisas? Vai, Paulo, vai nessa. Lobby da porra contra o Reed. Bom, no final dessa história, misteriosamente o Demolidor desaparece, é teletransportado e vai parar bem no meio de uma prisão num castelo da Latvéria. Eu não sei se seria o castelo Von Doom, né? Só que mais uma vez, cadê Victor Von Doom nessa parada? Ninguém sabe, ninguém viu. Quem raptou ele foi até um cara, né? O chanceler de finanças da Latvéria, do Banco Central da Latvéria. Porque a ação, né, do Demolidor, né, envolvendo o Omega Drive, trouxe um rombo fiscal pra Latvéria. Trouxe um problema fiscal pra Latvéria. E aí o grande castigo que o Demolidor ia ter pra isso, né, não iam matar ele, não iam fazer nada, que podia até causar um incidente, alguma coisa desse tipo. Eles colocaram ele na câmara de gás, que ele pensou até que ia morrer, né, tipo, fudeu, né, vamos... me matar agora. Só que na verdade não, inseriram uma nanotecnologia nele que praticamente deu tilt em todos os sentidos do Demolidor. Inclusive até o sensor de radar dele. Que você vai ver que ao longo dessa história, ele não sumiu inteiramente, mas fica um negócio completamente descalibrado. Fica, de vez em quando ele tá sentindo um negócio muito alto, ou muita sensibilidade, e fica variando. Às vezes ele perde o sentido ou não, fica completamente perdido. Essa tecnologia aí, ela tira os sentidos dele um a um, não é? Não tira, ela descalibra, vamos dizer assim. Ah, bom, é que eu ia pensar se o nome da tecnologia era Tesouro do Céu. Não sei nem que ela faz uma piada, mas tudo bem. Ei, mas agora sério, cara. Esse ministro de finanças da Lativéria, vamos ser sinceros com o Marco, ele deve ter escrito assim: desenhe o estereótipo do nobre babaca da alemão barra Europa Oriental. Porque o cara é bigode mais monóculo. É Beltane o nome dele, né? É. Enfim, o Demolidor de algum jeito tem que fugir da Lativéria, e a trancos e barrancos, com seu sentido meio perturbados, ele consegue cruzar a fronteira a cavalo. Não, ele não chega a cruzar a fronteira, ele quase cruza a fronteira, né? Ele acha que vai cruzar a fronteira e quando ele cai assim, cai nos braços do exército lativeriano. É, os caras laçam ele praticamente, né? Aí mais uma vez volta à prisão, e aí sim, ele tá completamente perdido, né? Que aí os sentidos dele estão mais atrapalhados que tudo, né? O Matt Murdock não consegue realmente escapar sozinho, né? Porque mesmo que ele se livre da prisão, mesmo que saia do castelo, ele não consegue de jeito nenhum atravessar as fronteiras. Então, quem resgata ele, na verdade, é o Homem de Ferro, graças ao famigerado cartão dos Vingadores, que faz tudo, né? Melhor que canivete suíço. Se isso fosse na história do Homem-Aranha, ia ter fã do Homem-Aranha queimando as revistas em praça pública. Ainda mais por ter sido o Homem de Ferro salvando. Bom, e aí o Homem de Ferro, via GPS, consegue localizar o homem, traz ele de volta pra Torre dos Vingadores, e aí, até numa cena que já se tornou até clássica, até um pouco batida, vai, nas histórias da Marvel, é ver o Homem-Formiga sendo um microcirurgião, né? Dessa vez ele entra dentro do organismo do Demolidor e começa a combater essas nanocriaturas, que até parece ser nanoformiguinhas, né? Na base da bala, ele sai matando uma a uma até o sobrar quase nada, né? Sobrar zero, e o Demolidor com tempo conseguir recuperar seus sentidos, né? Foi meio que um grupo cirúrgico, né? Teve o Hank Pym, né? Uhum. O Doutor Estranho, que nessa época acho que ele não era. Ele tinha perdido o manto do Mago Supremo, né? E o. É, ele tava, Stark, sem, né? Ele tava sem o manto mesmo, você vê que ele tá sem a capa. Isso. E outra coisa que você percebe nesse run do Wade é que ele faz uma interação maior com o resto do universo Marvel, né? O Demolidor acaba interagindo muito mais com os outros heróis, né? Os outros runs, ele ficou bem mais isolado nas histórias deles, né? Tirando, por exemplo, aquela Shadowland, que foi uma zona que ele fez e tal, e precisava de todo mundo mesmo. Aí. É, mas mesmo assim, a Shadowland era um perfil mais urbano, né? Aqui tá pegando desde o Mago Supremo, que não é mais Mago Supremo, como você falou, né? O Mago sem o Manto Supremo, ou algo assim, o Hank Pym, que se torna até uma figura que aparece com certa... certa frequência, né? É, com certa frequência nas histórias. Você vê que ele usa ele como conselheiro várias vezes, em vários momentos, né? Cara, mas vamos ser sinceros que quando a gente para e pensa que tudo que o Murdock precisava fazer era ligar pra esses caras, dá uma raiva você ler as histórias do Bendis, do Brubaker, porque ele não ligou pra eles! Tipo, cara, é sério, era só, tipo, quando chegou aquele Globo Diário colocou Murdock é o Demolidor. Alô, Stephen, dá pra você resetar a memória de todo mundo, que nem tu fez com o Peter? Obrigado, tchau. Pós cirurgia, né, o Matt consegue restabelecer os sentidos, né, começa a diferenciar cada uma das pessoas que tá na sala pelo batimento cardíaco e fala, não, beleza, graças a Deus, tá tudo calibrado de novo, né. Só que isso não significa que tá tudo bem pra ele, né, até por ser uma coisa recorrente, né, toda a história do Demolidor. Em algum momento ele tem que estar meio pneu, né, quando ele chega no escritório, o Fog Nelson acusa que ele tá doidão. Porque quando ele vai puxar a gaveta da escrivaninha do Matt, tá lá a caveira, as luvas de boxe e os restos mortais do pai dele, né? Que supostamente devia estar no caixão que ele trouxe lá desde a época que o topeiro roubou. Aí fala, Matt, você tá perturbado, você tá maluco, eu não quero mais nada com você não, velho. Já chega de andar com doido. Aí imediatamente se desfaz a parceria ali. O Nelson vai pro canto dele e manda apagar o nome do Murdock da parada. E mesmo assim fica aquele climão, né? Porque são amigos desde a época de faculdade. E por mais que se afastem, o Fog sente ainda pena, né, do amigo dele, né? Ele diz assim, pô, caramba, será que ele de novo tá doido, de novo tá perturbado? Nesse mesmo finalzinho, além desse lance da caveira com os luvas de boxe, né? Tem uma cena que o Matt vai lá pra casa, né? Acho que pouco depois desse lance aí, dessa zorra na Lativeria, né? E quem ele encontra? A ex-mulher, né? A Mila. É. A única mulher viva dele, né? A única mulher viva dele. E tá doida, né? A Electra e a Viúva Negra estão vivas. É, tá, mas não conta, vai. Ela... Ah, mas assim, da civis, vamos dizer assim, daquelas exatamente. Que não tem um uniforme e sabem brigar, ela é a única que tá viva, né? E aí e o cara fica completamente maluco, ele liga pro Fog, pelo amor de Deus, a Mila apareceu aqui, que parada é essa e tal? Aí o Fog vai lá no lugar que ela tá lá trancafiada, né? Inclusive o Matt nem pode aparecer lá. Né? Pode ele tem uma calça de restrição pra se aproximar. Fog olha pra lá, ali dentro e fala, pera aí, cara, você tá piradada. É. Porque ela tá aqui trancadinha. Aí mostra ela toda com, tipo, aquela sala, celas acolchoadas, né? É. E ela com aquela... Como camisa de força, nem se usa mais, né? Isso, que perturbação. Não, e pior que assim, o Matt fica perturbado mesmo, porque ele tá lá, ele deita na mesma cama que a esposa, né? E ela tá, parece que é agindo normal, né? Ele faz chazinho pra ela, fala assim, caramba, será que eu tô pirando mesmo? Ele desconfia, né? Voltei a ficar doidão, né? Tendo aquelas visões malucas, insano com total. E aí quando ele sai, deixa ela em casa e pede pro Fog ver, né? Fog confirma, velho, de novo você tá perdendo o juízo, não é possível. E a gente não sabe o que tá acontecendo. Aparentemente, o Mark Wade ia trabalhar essa vertente do Matt sempre ter um lance meio pneu nas histórias, coisa que não combinaria muito com o que ele tinha proposto no começo, né? De dar uma visão mais alegre, mais alto astral pro personagem, né? Na verdade, é o extremo oposto, porque, como eu disse logo no começo, ele já sofreu tanta merda na vida que ele deu a volta e tá feliz, mas em vários momentos aí tu nota que essa felicidade é tipo, é uma casca que se você for cavar um pouco mais, o cara tá prestes a pirar. É quase o último mecanismo de autodefesa que sobrou na cabeça dele. É isso que é interessante na história. A história é totalmente alto astral, mas se você for relendo nos detalhes, procurando as camadas, você tá vendo que o cara tá se matando pra não pirar. O Seco Demolidor vai recorrer a várias pessoas, inclusive o próprio Hank Pym, né? Pra tentar entender se tá acontecendo alguma coisa com ele. Tá sendo influenciado, tá algum vilão, por exemplo, Mistério, né? Que é um vilão que já perturbou a cabeça dele no passado. Se alguém tá fazendo alguma sacanagem. Só que não pode, óbvio. Tinha provas concretas de que coisas estranhas estavam acontecendo, né? Tipo, os ossos não apareceram do nada lá na gaveta dele. E aí é que, ao investigar mais a fundo a coisa, ele vai se deparar com um vilão que é capaz de teleportar coisas através de micro buracos, né? Ele acha, a princípio, que é o Mancha, né? Aquele vilão que ele confrontou lá no comecinho das histórias do Mark Wade, né? Na primeira edição. Só que esse Mancha que aparece é bem diferente. Tá bem diferente, né? Tá se autodenominando agora de Coyote, né? E ele é muito mais macabro que o que era anteriormente, né? Ele tem umas manias esquisitas do tipo colocar um colar em que o buraco dimensional que ele cria, né? Naquele teletransporta lá, tira a cabeça do cara, né? Tipo, ele cria um espaço. Eu não sei nem como explicar isso. A física vai além da minha capacidade de conseguir expressar isso em palavras no podcast. Ele pegou os poderes do Mancha, né? O Matt, por enquanto, acha que ele é um Mancha, que ele não é capaz de diferenciar. Depois, mais pra frente, a gente descobre que são duas pessoas diferentes. Que o Coyote é, na verdade, um cara... tem até o nome dele, né? Willy. Isso. Não, cara, era uma piada. Willy Coyote. Willy Coyote. Só fala. Bom, e esse era, tipo, era um cara até que fazia parte de um cartel de drogas, uma coisa desse tipo, que tava querendo usar os poderes equivalentes ao do Mancha, né, pra conseguir expandir a quantidade de drogas que levava pros Estados Unidos. Então, por exemplo, um dos artifícios que os caras usavam antigamente era usar mulheres grávidas pra transportar a quantidade de drogas X, né? Só que agora com esses buracos dimensionais, eles conseguiam colocar na barriga delas muito mais. Que coisa perturbadora, né? Então colocar uma quantidade infinita, praticamente. E aí, mais pra frente, a gente descobre que que o Coyote tinha prendido o verdadeiro Mancha e de alguma maneira os poderes dele estavam sendo, digamos assim, lateralmente transportados pra esse vilão, né? E cara, tipo, a maneira que ele se livrava das vítimas era altamente perturbadora. Então não foi só o Matt Murdock que, abre aspas, perdeu a cabeça, né? Literalmente. Ele tinha um armário cheio de pessoas em que ele colocou essa coleira dimensional que tirava a cabeça fora do Matt, né? E tinha vários outros caras lá, sei lá, que trabalharam pra ele, que sacanearam ele, enfim. E aí ele alimentava os caras depois, assim, jogava carne crua pros caras, assim, na hora da meia-noite. E só pra alimentar aquelas cabeças, porque vale ressaltar, o cara tava sem a cabeça, mas, de alguma maneira, o corpo continuava vivo. Por quê? Tenta entender o que eu vou explicar agora, tá? Visualiza. Então, por exemplo, ele alimentava o cara com a cabeça, aí a cabeça comia. Quando ele engolia lá a comida, caía no buraco dimensional, e no buraco dimensional ia parar lá no corpo do cara onde quer que esteja. Então era a prisão mais segura possível, né? Porque ele guardava todas as cabeças do cara no armário, os corpos não conseguiam se movimentar sem a cabeça, né? Sem controle, porque não tinha direção, não sabia pra onde tava andando. Só que com o Matt Murdock foi diferente. Por quê? Porque ele era cego. O Matt Murdock, dessa história, ele, através do sonar dele, consegue controlar o corpo dele à distância, que vai tateando pelos corredores com a bengala, até achar a cabeça dele. É que não acha a cabeça dele, né? Coloca no lugar, tipo de desenho animado mesmo, né? E também ele desativa a máquina que prendia o verdadeiro Mancha. Enfim, como vocês falaram anteriormente, né? É mais uma maneira de usar um personagem de quinta categoria de uma maneira muito esquisita, muito perturbadora. Inclusive, quando o Mancha se liberta, né? Ele vira uma criatura amorfa dessa vez, porque ele começa a ficar tão descontrolado que os pés e as mãos dele vão entrando nos próprios buracos. Então você vê que ele fica totalmente deformadão, assim. Aí o Coyote também, nesse descontrole que o Mancha tava fazendo tipo um mega vórtice, né? Sugando ele próprio. O Coyote também acaba sendo agarrado pelo pé, pelo Mancha, e é sugado. Então os dois desaparecem, nunca mais ninguém vê eles nessa história, né? Pelo menos nesse run do Mark Wade. Foi perturbador aquele Mancha com 200 bilhões de mãos. É, um negócio bem trash mesmo, essa parte mesmo. Ah, e aí vale ressaltar. Tá, né? Eu falei aqui, fiquei tão perturbado com essa cena, mas aparentemente o Coyote é que tinha colocado essas provas incriminando o Demolidor, né? Querendo enlouquecer o Demolidor. Porque ele, com os buracos dimensionais dele, que colocou os ossos e as luvas na gaveta do Demolidor, sem ninguém perceber, né? Sem ter sinal de arrombamento no escritório. Foi ele, através desses buracos dimensionais, que conseguiu transportar a Mila da prisão até o quarto do Murdock e depois devolver ela a tempo do Nelson encontrar ela lá no hospício. E aí a justificativa pra por que ele ter feito isso desapareceu com ele, né? E mais pra frente a gente vai ver que existe um plot ainda maior, um grande vilão do Demolidor querendo vingança, né? E aí nesse meio tempo, né? Todo mundo achando que ele tava pirando, né? Inclusive a Kristen, né? A Kristen vai lá e vai falar com um amigo dele, né? O Homem-Aranha, né? Fala, olha, seu amigo, o Demolidor, tá meio pinel. Vai lá falar com ele e tal. Aí o que o Homem-Aranha fala? Pode deixar, eu vou acabar com ele. Aí é, porque vale ressaltar, não é o Homem-Aranha, né? É o Dr. Octopus. É alguém superior. Nessa história do Homem-Aranha querer acabar com o Demolidor, né? Quem se mete no meio é também o Metaloid, né? De algum jeito, o Mark Wade consegue trazer vilões clássicos, mesmo que seja lateralmente, pra história principal, né? O lance todo, de curiosidade, é que o Metaloid usa os pés hidráulicos dele, né? Então faz uma referência com os braços hidráulicos do Dr. Octopus. Então é até citado aí o Homem-Aranha Superior questionando, né? O uso do aparato, por aí vai. Na verdade é porque a tecnologia dos braços é diferente das dos pés. Dos pés é o antigo do Metaloid mesmo. O dos braços é uma tecnologia mais parecida com a dos tentáculos, pra dar mais mobilidade, porque a dos pés tem que ser mais sustentação. Aí ele se toca disso e vê uma das partes mais engraçadas, que ele, cara, essa tecnologia é diferente da do outro, por isso que você não percebeu. Na verdade ela reutilizou de mim, não, dos outros octopos, o cara mais... O Homem-Aranha Superior, ele apareceu só pra fazer piada nessa história. Assim, aquele personagem que é engraçado por estar sério. E não se tocar que ele tá sendo engraçado. Porque ele chega pro cara, eu ordeno que pare e desista. Aí o Murdock direto, cara, tu não fala assim, cara. Cadê as piadas? Chega de piada, cabeça de chifre. A piada não é essa, a piada é cabeça de... Aí o outro lá já tá soltando o terra nele. É, ao final dessa história, né, o Franklin, né, o Nelson, né, e o Fogg, o Demolidor meio que... Que acerta as arestas, né, e voltam a ser amigos e tal. Mas aí o Fogg vem com uma triste notícia, né, que é uma coisa que vai perdurar até o final do run, né. E, aliás, a forma como isso foi tratado é, de certa forma, muito boa. Ah, sim. Porque foi o Fogg, não sei, que está com câncer. É, até então, nessa primeira parte da história, ele não sabe ainda a gravidade do câncer, né. Mas, pra frente, no final desse capítulo, de uma maneira muito sutil, né, pela reação que o Demolidor tem ao ouvir o aceleramento dos batimentos cardíacos do médico, ao dar notícia, ele já percebe que é um câncer mais grave. Que o Fogg, né, que o Franklin Nelson, teria pouco tempo de vida, né. Nessa lição 4 ainda, a gente vê que tem uma organização, sem detalhes de quem seja, né, misteriosa, como sempre, simulando o mesmo acidente que criou o Demolidor. Basicamente simulando ao pé da letra, né? Ele bota um caminhão cheio de produtos químicos pra acertar alguém atravessando a rua que vai salvar um velho que é cego. É aquela coisa assim, metodologia científica ao pé da letra, né? Só que, claro, toda vez que acontece um acidente, alguém se ferra, né? Uma cobaia lá que eles estão pegando de uma prisão, né? Vai lá, fica realmente cego, deforma o rosto, não desenvolve os poderes, por aí vai. E aí sempre tem, manda a cobaia número 34 agora. Aí faz a mesma coisa, até dar certo. E aí, a gente não sabe o histórico desse experimento, mas mais pra frente a gente vê que há um ataque de pessoas cegas hipersensíveis em Nova York. E aí o Demolidor é que tem que lidar, porque são um bando de bandidos, né, de criminosos, que o grande diferencial aí é que eles não são treinados feito o Demolidor, né, e estão completamente descontrolados, atacando a cidade e até mordendo pessoas na cidade, roubando coisas de restaurante, enfim, não tem controle nenhum. Duas coisas, primeiro, que eles não estão atacando porque são maus, uma coisa assim, estão totalmente desesperados, porque o que o Matt fala é que eles perderam qualquer controle dos sentidos, então eles não sabem o que eles estão fazendo, literalmente. É. E a segunda coisa é que eles estão usando os óculos dos mutantes do Cavaleiro das Trevas. Ai, ai. É verdade. E aí, mais pra frente, a gente descobre que um desses prisioneiros, né, que não chegou a realmente sofrer o acidente, ele consegue escapar, e aí conta pro Matt Murdock o que tava sendo feito, né. E é nessa edição também, no final dela, em que a gente vê pela primeira vez o Ikari. Eu fiquei esperando um robô gigante. Mas não é um robô gigante. Ikari significa, o próprio Gibi fala aqui, tá? Fúria em japonês. E ele é praticamente um demolidor criado em laboratório, vamos dizer assim. Então todos os prisioneiros que foram usados anteriormente eram cobaias descartáveis, para que quando o experimento fosse feito da maneira certa, ia ser executado nele. Que era um personagem que já era anteriormente um grande artista marcial. E agora, graças à repetição desse acidente com produtos químicos, né? E que caiu nos seus olhos, na sua cabeça, ele agora tinha todos os seus sentidos ampliados, como foi com o Demolidor, tinha também o seu sentido de radar. Ele ficou cego, não, né? Não, ele ficou cego. O Demolidor passa o maior tempo achando que ele ficou cego, aí chega uma hora lá que ele fica direto pensando em estratégias pra coisas que um cego não ia recém-cego não ia conseguir fazer, que ele, como o Demolidor, já consegue fazer. Aí chega um momento em que ele tá lá, não, ele tá tão cego quanto eu, tá sem radar, tá tudo mais, eu vou conseguir a vantagem, vou pegar esse bastão, não sei qual. Aí o Ikari olha pra ele e diz, por que não vermelho? Aí o filho da puta sabe enxergar. Pois é. É engraçado que ele tenta usar todos os ensinamentos que o Stick deu pra ele, pra ganhar no comecinho, né, que ele era vulnerável, pra ele ganhar uma vantagem em cima do Ikari, né? Cara, essa cena do flashback é uma das mais engraçadas, porque começa o flashback, ainda bem que eu fui ensinado por um dos melhores mestres do mundo. Aí começa o flashback, aí o Stick faz uma filha da putagem com ele e termina só a legenda em preto. Eu odeio o desgraçado até hoje. Cara, visualmente o Ikari é muito legal. Assim, você vê que ele foi construído pra ser um antidemolidor, mas não é forçado, sabe? Ele tem características próprias, até de design também. Ele acho que usa o Robin do pai dele, uma coisa desse tipo, né? Uma simulação que era do Robin do Jack Murdock, né? Só com as cores amarelas, né? Do demolidor original, né? O visual do cara, ele conseguiu pegar aquele uniforme amarelo demolidor e deixar um visual foda. porque ficou o uniforme é ridículo. Tá aí um personagem novo, recente, que podia ser mais aproveitado. Ele por sinal, assim, não poderia dispensar esses chifrinhos que tem, né, na cabeça dele. Deixam de forma sombria o que é o resto da face dele, né? Onde o Demolidor aparece a boca, o nariz. Fica sempre enegrecido, né? É sombrio. E é um mistério do começo ao fim. Mais pra frente a gente finalmente descobre quem é o grande mandante dessa parada, né? É um ser que a todo momento tá dentro de um invóculo. Tipo um caixão de ferro, né? E todo equipado lá dentro. E que não consegue se mexer, né? Então, a maneira que ele escuta, que ele consegue falar, pra respirar, tudo é mecanizado. E na edição 5, né? Que foi publicada aqui na Panini, a gente descobre no decorrer dela que ele é ninguém menos que o Mercenário. Que qual foi a última vez que ele se arrebentou tanto assim pra ficar desse jeito? É, contra a besta. É? O Mercenário se estrepou contra a besta. Quando eu pensei que ele tinha morrido. Por que não tinha enterrado ele? Não. Cara, quem é que morre quando o tentáculo tá perto? Nem o Dr. Octopus morreu. Aí dá uma explicação do como ele sobreviveu. Ah. E aí o sozinho... Antes de encontrar com ele, né? O Demolidor junto com o Fog Nelson agora já hospitalizado, né? Eles começam a fazer uma retrospectiva de todos os acontecimentos recentes. E aí ele descobre que o lance do Garra Sônica, o roubo do caixão do Jack Murdock, o ataque lá do tal do Coyote e o próprio Ikari, é tudo conectado. Tinha tudo a ver. E aí ele descobre, né? É até engraçado, da maneira que ele vai colocando as coisas, ele vai fazendo pequenas circunferências num papel. E aí lembra o símbolo do Mercenário, né? E aí ele conclui que seria o Lester, né? Tinha organizado tudo aquilo, planejado tudo aquilo, fazendo aquela grande vingança, né? Já que ele não podia fazer mais nada, né? Tava preso naquele caixão. Então, só a mente doentia dele, por horas e horas planejando se vingar do Demolidor. E aí não só o Ikari que ele contratou, né? Também aparece a própria Mercenária, né? O Mercenário, ele caiu no mesmo questão lá da Bárbara Gordon, que é você perde alguma habilidade atlética, você ganha pontos de inteligência automaticamente. Porque até o Demolidor pega e fala que, cara, você nunca foi um gênio do crime, de repente agora você se tornou um mastermind pior que o rei do crime. Como? Isso aí foi uma coisa que eu não gostei um pouco, assim, no personagem, e acho que no fim das contas acabou ficando sendo um plot aberto o final do mercenário dele. E essa ideia que o Nelson tem de tirou da cartola mágica que era o mercenário envolvido foi meio tosco, porque do nada ele inventa assim, não, tá tudo conectado, eu vou começar a escrever assim, ciclos concêntricos. Ah, olha aqui, dá o logo do mercenário. Você tá vendo? Esse é o plano. Eu acho que assim, o mercenário, ele sempre foi uma mente, em termos táticos, muito boa, né? Ele sempre foi um grande assassino, então ele sempre teve uma mente tática. O que ele acabou fazendo é que agora ele não tinha mais o resto do corpo dele, né? Agora ele praticamente estava confinado a esse caixão, né? E aí ele ficou só pensando nisso, né? Acho que ele só ficava martelando vingança. E ainda no final ele ainda termina cego, né? Porque cai lá a substância radioativa nos olhos dele, né? O produto que ele criou, né? Que vale ressaltar, né? Essa organização secreta que estava criando um novo Demolidor copiando um acidente, foi paga por ele, né? E aí quando o Demolidor, no meio de uma briga, derruba aquele caixão pesado pra caceta, que é óbvio que aquela porra ia cair, despencar daquele andar lá. E cai no chão e cai todos os produtos químicos. E aí ele fica preso, né? De novo naquele sarcófago, só que agora com todos os sentidos amplificados. Pra ele deve ter sido muito pior, né? Porque ele só tem que sentir agora. Ele não consegue nem usar aquilo ali da maneira que ele usava antigamente, né? Com suas habilidades, por aí vai. Quer dizer que ele perdeu os sentidos e tá chorando. Enquanto isso, Seiya perde os sentidos e derrota o Saga. Fraco. Tava demorando. Não, tinha que estar, né? Ainda bem que foi a tempo dessa vez. O curioso também é que o Demolidor mostra que ele age diferente dessa vez, né? Nessa nova fase do Mark Wade. Em outro momento, ele ia tentar resolver as coisas sozinhos. Só que ele agora diz que é um Demolidor diferente. Então, o mercenário iria, de alguma maneira, tava por dentro, né? Ia caçar os principais amigos dele, né? Poderia matar o Fog, poderia matar a Christie, a Mila, enfim, vários outros personagens ligados à identidade secreta do Demolidor. Só que dessa vez agora ele estava acompanhado de várias outras pessoas, né? Ele era um Vingador também, então ele acionou o Punho de Ferro para ajudar ele, o Homem-Aranha, a Viúva Negra, o próprio Hank Pym, né? Que aparece bastante nessas histórias, proteger os seus amigos enquanto ele encarar agora sozinho o Mercenário, né? O Ikari e a Lady Mercenária, né? A Mercenária mesmo, como chama aqui no Brasil. Mercenária. O que eu sei é que o Mercenário, depois dessa história, ele aparece brevemente, mas de uma maneira até meio esquisita, né? Nas histórias da Elektra. É, não quero spoilear muito não, mas ele aparece também meio praticamente inutilizado, numa base secreta da SHIELD, protegido a 7 chaves, né? E aí tem um vilão que é meio canibal, sabe? Ele come parte das pessoas pra adquirir os dons das pessoas. E aí nessa história da Elektra ele vai atrás do... vai atrás do mercenário, que o mercenário era um dos poucos caras que sabia o paradeiro de um antigo caçador de recompensas aí da história. Ele come um pedaço do mercenário, enfim. Meio um triste fim pra um vilão tão clássico assim, na fase do Frank Miller. My blindness seemed to enhance all my other senses. Edição 5 traz no finalzinho dela outra história bem engraçada, que é o cara que deu o nome do Demolidor, né? Ele se vangloria porque, olha, você é Matt Murdock, você tem que lembrar, eu sou, como era o nome do molequinho lá? Sei lá, um moleque espancava ele quando era criança, fazia bullying nele, né? Era um daqueles garotos da patota que ficava dizendo, ah, lá o CDF, o Demolidor, blá blá blá. Não faz muito sentido na tradução brasileira, mas enfim, né? No original, né, The Daredevil, né, é o Temido, o Valentão. Então. É, o Valentão, seria isso, né? Isso, né? Ô, oh, lá vem o Valentão, lá vem o Valentão. E o cara morrendo de pancada, ele, né? É, pois é. O engraçado é que o cara cresceu agora e o Matt Murdock não quer que ninguém saiba que ele é o Demolidor, mas a toda hora ele tá dizendo, não, Matt, você é o Demolidor sim, lembra? Porque eu que te chamava assim, claro que você é. E o cara tá precisando de ajuda agora do Matt Murdock, né? Porque ele se meteu numa confusão com uma organização secreta, uma das muitas que aparece aqui no Demolidor. Qual é o dessa vez? Sociedade da Serpente. É, a Sociedade da Serpente. E agora ela tava querendo queimar o arquivo, né? Ele dizia que não fez nada, né? Que se meteu por engano, porque tava precisando de dinheiro, que não tinha mais nada que fazer, enfim. E aí o Matt fica meio desconfiado dele, que o Matt guarda um pouco de rancor. A gente vê que ele não gosta muito do cara aqui. Mas o cara também diz que o Matt, quando era criança, era culpado por ser zoado, porque diz que ele era meio metidão, né? E aí aparece uma retrospectiva assim, por exemplo, na sala de aula, o Matt dizendo, ah, meu pai é o grande lutador de boxe, se vangloriando, né? Derrotou o fulaninho de tal, assim, e os outros meninos ficavam olhando pra ele, tipo assim, né? Que moleque metido, né? Só porque o pai dele é famoso, só porque o pai dele luta boxe, não sei o quê. Esse cara, né, dizia que a justificativa por ele zoar o Matt, né? Era isso, né? Tipo uma invejinha, né? E aí o Matt, não, mas eu fazia isso, eu nem me dava conta que isso podia soar torpe, né? Eu era apenas uma criança. Aí o cara se defendia, é, eu fazia bullying, eu também só era uma criança, né? Tipo, hoje em dia não sou mais assim, né? Só que aí, no decorrer da história, o cara, quando vai pra julgamento, né? O Matt, a princípio, faz como o Felga falou, né? Ele instrui ele pra se defender, né? Ele não é o advogado realmente do cara. E o cara erra a lei pra caceta, né? Quando ele vai lá se defender, isso, né? Ele fala toda hora, recorrendo à quinta emenda. Aí o cara, o agora advogado contra ele. Quinta não, primeira. Assim, recorrendo a quinta emenda de novo. Aí ele, quinta emenda de novo, não, 14ª. E o cara erra tudo. Só que o que ninguém esperava é que aquele julgamento fosse uma farsa. Porque o juiz era parte da Sociedade da Serpente, um outro segurança também era. Tava todo mundo ali preparado pra matar o fulano, pra queimar o arquivo. Sabia de algum dos segredos ali da... Mas ele dizia que não sabia. É, ele dizia que não, mas ele teve envolvimento e tal. Aí de repente acabou aquilo lá tudo terminando em confusão, né? O cara foi parar no hospital, né? E aí ele começou a falar, né? Foi quando o Matt sacou que a Sociedade da Serpente tinha praticamente dominado o poder judiciário de Nova York, né? Agora o Matt contra um sistema totalmente corrompido, né? Sei que ele consegue salvar o cara, né? É tanto que fica uma única policial que tava lá, que diz que eu só confio no Demolidor, né? Ela tenta salvar o ex-amiguinho dele, né? Que o dele foi baleado, mas não deixa ninguém se aproximar. E o Demolidor também foi junto com outro segurança do local, tentar desativar uma bomba, né? Isso. A última história desse encadernado aqui é uma meia viajada, pra não dizer completamente, né? Que o Matt Murdock dessa vez recebe a visita de um ET. Puta que pariu. Só o Wade, cara, pra escrever isso bem, cara. É um aquariano, né? Uma coisa assim, um ET maluco aí, que queria também pedir conselhos jurídicos intergalácticos do Matt Murdock. porque as leis são as mesmas no universo inteiro. Não, escuta só, a raça é Aquiana, tá? O Matt Murdock deve ter defendido um programa de rádio uma vez, quando ainda era moleque de faculdade, uma declaração dos direitos extraterrestres, que era como se fosse, ah, se por acaso viesse ET no nosso planeta, ele já devia ter leis preparadas pra isso, por aí vai, né? Só que detalhe, esse ET tava sendo caçado pelo surfista prateado em pessoa. E aí, acredite ou não, a gente vai ter uma briga no mano a mano entre o surfista prateado e o demolidor. E não tem chave de braço aqui. Não, olha. Não tem preparo dessa vez, né? Pois é. Não tem preparo. E pra não dizer que não é absurdo total, assim como fez o T'Challa, o demolidor chega a controlar a prancha do surfista prateado. Chega a guiar. Ele acha o máximo, né? Nossa, que maneiro, isso aqui. Enfim, o ET, que a princípio tava ali só pra querer um conselho, acaba sendo preso pelo próprio Matt Murdock. Ele era uma raça de trambiqueiros intergalácticos, né? O cara era, vamos dizer assim, era literalmente era bom de lábia, né? Ele soltava lá o lero-lero e ele convencia as pessoas a fazer o que ele queria, né? E foi nessa que quase que o Matt Murdock caiu, né? Só não caiu porque o surfista apareceu. Na edição 6, publicada pela Panini aqui no Brasil, ela traz os últimos números do volume 3 do Demolidor, né? Que é o que é do Marvel Now, tá? Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. O Chris Samnee, inclusive, já estava nessas histórias desenhando. A equipe criativa praticamente volta no volume 4. Basicamente, o que muda é o selo, né? Antes era Marvel Now, virou All New Marvel Now. Eu achei até bobagem ter mudado isso no decorrer da história, né? Na história do volume anterior, é engraçado que aparece o Homem de Ferro fazendo uma visitinha dessas... Visitinha pra alegrar pacientes, né? Que estão doentes, por aí vai. Como tem... Os próprios atores fazem, né? Hoje em dia a gente vê, posta até no site e tal. E aí o Fogg faz um paralelo, né? Que no caso dele, ele já tem um herói preferido dele. Então ele nem faz festa com o Tony Stark, né? E aqui a gente vê que a coisa evolui, né? Que ele começa a contar histórias sobre o Demolidor. E meio que faz um fã-clube no hospital do Demolidor, né? Todo mundo sai com a camisa do Demolidor. Faz tipo uma roda de amigos pra eles se estimularem um ao outro, né? Falar tipo um grupo de reforço, né? De apoio, né? A forma como... esse run trata, né, a doença, né, tal, é bem bacana porque você traz ela pra um aspecto bem humano, né, apesar de você mais pra frente vai ver certas soluções que só existiriam realmente na casa das ideias, né, pra questão do Fog, né, mas você vê que o tratamento, que vamos dizer assim, a forma como o Wade conta, né, essa história, ela é muito bacana mesmo. Dificilmente você consegue imaginar uma história do Demolidor sem o Nelson, né, é o sidekick do Demolidor, né, o Nelson, né, querendo ou não, né? Assim pode se colocar dessa forma, né? O Wade vai tratando, né? Como se você fosse fazendo assim, se ele já estivesse te preparando pra despedida do personagem, né? De uma forma bem, bem bacana mesmo, esse tratamento, dessa forma. E aí, do outro lado, nessa mesma edição, a gente vê que volta mais um inimigo clássico do Matt Murdock, né? Que é o Polichinelo. Polichinelo, agora ciente que o Demolidor é o Matt Murdock, tá convencido de que ele não é cego, né? O grande erro da vida dele, né? E ele tenta provocar o Demolidor com várias brincadeiras de mau gosto, vamos colocar assim, entre aspas, né? E que poderiam perturbar o personagem. Então, por exemplo, quando ele chega no escritório, né? Quando ele abre a porta, ele deixa lá um boneco muito bem preparado, muito perfeito, enforcado, que se assemelharia ao Fog Nelson. E com uma carta, despedida e tal, que seria pra perturbar a mente do Demolidor mesmo. E ele fica assistindo tudo pelas câmeras de segurança, né? Só que o Matt não dá nem bola. Primeiro porque ele percebe que é uma mentira, né? E aí ele não dá nem bola, ele continua a andar. E o Polichinelo fica puto, né? Não finja que é cego, eu sei que você é o Matt Murdock, que você me enganou a vida toda e por aí vai. Bom, mais pra frente a gente descobre que o Polichinelo era apenas mais um peão do grupo Sociedade da Serpente, né? A gente até vê o grande líder deles, né? Acho que esse personagem nunca tinha aparecido antes, né? Um visual bem macabro, parece um cara do Ku Klux Klan com um bastão, como se fosse uma serpente envolvida, um cetro mágico, assim, uma coisa bem mítica mesmo, né? Ele descobre uma origem meio que mística da sociedade, né? E quando a gente tá falando de misticismo, magia e tal, quem é que vamos buscar ajuda, né? Doutor Estranho, né? E aí, então, o Doutor Estranho fala pra ele ir pra Louisiana, encontrar um certo Jack Russell, que todo mundo conhece, que é o lobisomem da Casa das Ideias, né? E aí o Matt Murdock vai pra lá, tal, né? Se envolve lá numa briga lá também, com os nativos, né? Com o pessoal lá pessoal meio caipira lá, que estão atrás dos chamados Filhos da Meia-Noite, né? Aquele grupo, né? Que é a... acho que é a Satana, o Jack Russell, Simon Garth e o... Tem a Múmia, tem a... A Múmia. É, tem aquele bicho meio anfíbio. É, tem todos isso. os monstros horripilantes da Marvel, né? Inclusive tem um tal do Frankenstein e tem um outro lá que eu acho que esse verdão é o Simon mesmo, né? Isso. É, praticamente é uma cena de filme antigo dos anos... 50, né? 50, que é praticamente, né? O Demolidor, dessa vez do lado dos monstros, né? Tentando proteger eles. Os malucos lá da cidade com tochas e enxadas querendo matar eles, né? E aí, então, o que acontece? O Matt vai até uma biblioteca. E aí, acaba vivendo, passando por várias alucinações malucas que contam um pouco da história da Sociedade da Serpente, né? Aí, no final, aquela biblioteca pega fogo, o que deixa muito pé da vida os Filhos da Meia-Noite, porque eles queriam aqueles tomos, aquelas coisas, porque aparentemente aquilo ajudaria eles voltarem a ter uma vida normal, né? Só que acabou pegando fogo tudo. Menos aquela parte que o Matt Murdock queria, que ele levou no bolso e saiu rapidinho, né? E volta pra Nova York pra tentar, né? Derrubar os Filhos da Serpente com aquele material, né? É, lá em Nova York ele encontra uma velha amiga, Elektra, que tá achando muito estranho esse novo Matt Murdock, né? Essa atitude toda alegrinha. Mas o Wesley tá fazendo piada, o Wesley tá batendo as pessoas e sorrindo, que coisa estranha, nem parece ser você, né? E aí junto eles confrontam dois vilões, assim, com uma couraça. É, são novos essas criaturas. Um tem até um poder parecido com o Constrictor, né? Que é soltar aqueles tentáculos, mas visualmente é totalmente diferente. E também uma versão feminina, né? De uma mulher cobra aí que ataca a Elektra. Bom, enfim, os dois derrotam. É meio que só uma participação especial da Elektra, mas o grande desfecho dessa fase, né? Do Matt Murdock, e também meio que com a despedida dele até da própria cidade de Nova York, é quando ele vai pro tribunal e ele é meio que forçado tomar uma atitude que ao mesmo tempo protegeria a todos, anunciar em público, dessa vez sem voltar atrás, de que ele era o Demolidor e de que ele sempre foi o Demolidor. Isso a princípio protege boa parte das pessoas, né? Inclusive o próprio Franklin Nelson, que a partir daí ele vai fingir a própria morte, né? Pra até se proteger de possíveis ameaças. O Nelson precisava de um tempo sem estresse, né? Pra tratar da doença, né? E aí foi o único jeito do médico conseguir proteger ele, né? Fingir a própria morte do amigo. Mas aí, mano, tem bananou demais do tribunal. Que ele, ao anunciar que era o Demolidor, muita gente ficou questionando: ué, mas por que você naquela época disse que não era? Então você mentiu. E aí, praticamente naquele momento, o tribunal, o juiz, né, meio que cassou a licença de atuar em Nova York, né? Depois de toda a confusão que deu, né? Porque no final das contas, graças a essa manobra, o Matt Murdock conseguiu derrubar a Sociedade da Serpente, né? Conseguiu tirar, limpar ela do Poder Judiciário, mas isso teve um custo, né? Que foi a perda da licença. Ele passou por lá pelo que a gente pode chamar de uma comissão de ética. Apesar de todo mundo ter dado testemunho em favor do Matt, falando que aquele que ele foi obrigado àquilo, aquilo acabava constituindo uma infração ética, né? Acabou por uma série de motivos, né? E ele então perde a licença para advogar em Nova York. Perde a carteira da OAB dele, vamos dizer. É, mas cada carteira da OAB dele perderia para todo país, né? Aqui ele só perdeu pra o distrito aqui, de Nova York. Então, aí, é porque é diferente lá nos Estados Unidos. Cada estado tem até sua própria constituição. Então, cada um é independente quanto a registro de advogado. Isso, ele só pode se registrar ele só pode voltar a advogar em São Francisco porque tinha licença nos dois estados. Não é porque ele, perdi Nova York e posso ir pra Washington. Não é assim, não. Lá. Não, então, como são, vamos dizer assim, diferentemente daqui, né? No meu caso, como advogado, eu tenho licença para advogar em todo o país. Diferentemente lá nos Estados Unidos, cada estado, cada um dos 50 estados tem as suas próprias regras para que você tire o registro. Inclusive tem cursos assim jurídicos voltados para, por exemplo, para pessoas que são formadas em outros países, que permite tirar a licença em determinados estados, né? E aí então o Matt Murdock já tinha uma licença para advogar em São Francisco, né? Juntou a Kristen, também tinha perdido o emprego de promotora, né? Nessa bagunça toda, o que eles fizeram? Arrumaram as malas e Going to San Francisco, né? É, e uma coisa que vale ressaltar também é que, como todo o sistema de Nova York estava meio cometido pela Sociedade da Serpente, naquele julgamento ali, o próprio juiz era acusado de ter contratado assassinos, né? Pro caso lá, que ele estava defendendo. E aí há um ataque da Sociedade da Serpente no meio do tribunal, né? Que queriam matar um dos caras lá, algumas das testemunhas presentes. Chegaram a tentar matar a Christie também. E aí o Demolidor derrotou eles, mas, como falou o Felga aí, perdeu a licença. Então, esse volume acaba com Bye Bye Nova York e Olá São Francisco. Que vale ressaltar, é uma cidade já familiar para os leitores do Demolidor, né? Ele já passou uma temporada lá, inclusive com a Viúva Negra, né? Daredevil, fearless. Então, Demolidor agora em São Francisco, né? Engraçado que a história dessa nova edição, né? Número 7, com essa nova fase, já começa ele vindo no ônibus dele, a Christie, indo pro ônibus, se mudando pra cidade, né? E encontrando, obviamente, os novos problemas de lá. Realmente, o grande lance, talvez, dessa história é que ele começa com novos inimigos e novas confusões, né? E o primeiro problema que ele enfrenta é uma cópia de um Demolidor. Ele já chega em São Francisco com outro Demolidor lá. Não, isso é no caminho. É, e esse Demolidor, mais pra frente, ele acha que é um monte de transmorfo, mas nada mais é do que o Super Adaptoid. Vai, nem é super, né? O próprio cara fala que não chega a ser super, sou um Adaptoid. Que meio que se separou do comando lá do mestre dele, no caso era o Pensador Louco, e começou a tentar agir por conta própria, né? Ele criou até uma própria identidade, né? Frank Senek, e saiu aí mundo afora. Ele meio que ganhou essa identidade, né? Mas ele ainda tem aqueles poderes do Adaptoid. Né? Tanto é que quando chegou perto do Matt, ele acabou se transmutando no Matt, né? Pô, e assim, mesmo ele tentando, ele acabou ainda voltando lá pro Pensador Louco, né? Os dois tentaram derrubar o Pensador Louco, né? O Matt Murdock e o Adaptoid Rebelde, né? Só que o Adaptoid Rebelde não conseguiu superar a programação, né? O próprio Pensador Louco já tava fazendo não sei quantos cálculos dizendo que o Matt nunca ia ganhar aquela, né? Aí o Matt acaba fazendo, sendo um tanto cruel, né, com o Adaptoid lá, né, ele acaba fazendo com que o bicho surte, né, e que com isso ele consegue derrotar, né, o Pensador Louco, né. Então começou com o crossover do Demolidor com o CSI, que ele já chega lá discutindo lá com o pessoal da ciência forense, baixando o Sheldon nele total, achando detalhes mais detalhes, até que ele consegue achar onde tá lá a filha da vice-prefeita, e aparece um pessoal lá usando quase o planador do Duende Verde, com uma história de uma bomba colocada dentro da meninazinha, pra tentar explodir num canto, e a gente descobre que o grande segredo dele é porque ele tinha decorado Nova York inteira. Aí como ele não conhece São Francisco, ele fica lá, eu tô perdido. Aí ele fica lá pensando lá que a namorada dele é a Chloe do 24 horas. Aí ela, eu tô usando o Google Maps, seu idiota. Aí até que chega um momento lá que ele tira a informação da Wikipedia mental que ele na cabeça e lembra que elevadores tem gaiola de Faraday, uma coisa assim, então gaiola de Faraday, e consegue salvar a menina colocando ela lá dentro e derrotando lá o cara. Aí vai mostrando lá que por causa desse salvamento, aí a vice-prefeita ajudou ele, a polícia de São Francisco, gostar dele na história. Só que eu tô achando um pouco esquisito que a prefeitura de São Francisco, ela é a única que fica tendo eleições consequentes, ou essa menina, ela é amiga da prefeita que ajudava os X-Men e nunca apareceu na história dos X-Men. Ela era subprefeita? Ela é vice, ela é vice, ela é a subprefeita. Ah, então pronto. Então, mas é nessa época aí, os X-Men já tinham pulado fora de Nova York. É, mas cara, tipo, se for olhar pelo tempo da Marvel, eles pularam fora há duas semanas atrás. Hoje em dia na Marvel, quando você sai de Nova York, você vai pra São Francisco. Tá, todos os heróis estão fazendo isso. O Demolidor foi bem só o segundo ou terceiro, porque depois dele vai vir o Homem de Ferro Superior e vir outros. É, aí o Demolidor encontra na sua próxima história o primeiro grande super antagonista dele, vamos dizer assim, né? Que é o Mortalha. Como todos os heróis que se encontram, começam na porrada, no quebra-pau, né? Mortalha se apresenta como sendo um vigilante. Inclusive um vigilante que tá lá em São Francisco antes do Demolidor, né? Quem é o invasor seria o Matt Murdock nessa história. Cara, deu pena do Mortalha no sonho que ele teve, viu, cara? Tudo bem que depois ele virou um babaca, mas aquele assim, tipo, ele é o Demolidor baixa renda, cara. Demolidor baixa renda. Só que, apesar de ser Demolidor baixa renda, no meio da investigação lá, o Demolidor descobre que ele, na verdade, é o novo chefão do subcrime da cidade, né? Que aí chamam ele através do nome da identidade secreta dele, né? De Max Coleridge. Como não basta ter apenas um rei do crime, surge um outro também na mesma cidade, né? Que é o Coruja, né? Tá tendo uma briga entre os dois. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa, que a vice-prefeita tá lá, tão lá jantando, né? A Kristen. Aí, de repente, ela fala, não, agora nós temos um super mafioso aqui na cidade. Um rei do crime. Aí o match já começa, né? Como assim? Cadê o Wilson Fisk? Tá? O Coruja, ele começa a cair na risada. Coruja! Achei que você tava falando do Wilson Fisk. Coitado do Coruja, que moral, vamos, né? Falar sério, né? Esse volume 4, ele é muito, muito engraçado, cara. É cena de humor o tempo todo. Chega ela lá descrevendo lá o cara, ah, como é esse mortalha? Ele usa uma capa? Sim. A capa se arrasta no chão? Sim. Ele mede tanto? Sim. Ele é do meu peso? Acho que sim. Ah, ele tá lá em cima, então. Eu acho que a grande sacada desse volume, que é como a gente vai falar, é como trabalhar essa história da identidade pública dele, né? E eu acho que isso foi sensacional. Agora, uma coisa que eu achei engraçada é que eu tava pesquisando agora, parece que uma das ideias do Wade nesse run é porque o Chris Sani, depois que ele entrou, ele pediu pro cara, eu quero desenhar todos os vilões do Demolidor um por um. Aí, por isso a gente vai olhar, praticamente todo mundo aparece. O cara vai resgatando, sei lá, cara, já vai aparecer o Batador. Enfim, sei que nessa briga de dois lados, né, do Coruja com o Mortalha, quem leva a melhor no final desse volume é o Mortalha, né, que inclusive prende o Coruja e usa ele como se fosse um hospedeiro pra uma máquina que, sei lá que porra ela faz, que ela se conecta na pessoa e a pessoa fica tendo contato com todas as vias eletrônicas que existem. Em suma, o Coruja virou a NSA. O Coruja, a princípio, acha que vai levar a boa aí, né? Só que quando ele se conecta, ele perde completamente a consciência dele, né? Ele vira um zumbizaço lá. No final da história, o Mortalha aqui fica sendo, até então, um grande chefão e meio que dá um ré no Demolidor, né? Que o Demolidor briga com ele, né? Tipo assim, fui confiar em você, toda vez que eu confio em você, eu sempre me dou mal. E aí, quando vai tentar bater nele, ele, tipo, usa aquela capa dele com os poderes de sombra lá, né? Que deixa todo mundo cego, envolve todo mundo. E ele desaparece e deixa o Matt falando sozinho, né? Tanto que o Matt termina o volume dizendo assim, bom, beleza, fiquei sobrando aqui no vácuo, mas vou considerar isso um empate, né? Uma vitória. É, vamos encarar isso com uma vitória. O Demolidor com o Mortalha, cara, eu não sei nem como é que é o termo, cara, porque é muito crédulo, porque é o tempo todo. O Mortalha, por favor, confia em mim. Tá bom, vou confiar em você. Disseram que você é um herói, vou confiar em você. Aí vai lá, é enganado, entra na armadilha. Porra, Mortalha, você faz um negócio desse comigo? Aí vai lá, dá uma porra no Mortalha, cara, não, mas agora eu tenho um plano. Aí, agora eu confio em você. Aí fica nesse loop, cara. Ele é sempre enganado, mas ele sempre acredita de novo. Uma coisa que vale ressaltar, né? O Mortalha tem uma paixão platônica pela ex-Mulher Aranha, né? A Julia Carpenter, que virou a nova Madame Teia, né? Só que eu não sei, ela tava dada como desaparecida aí nessa época, por que não conseguia encontrar ela no começo? Porque ela tava em coma, ou na verdade ela estava segurada pelo Dan Slott nas histórias do... Isso eu sei. Do Homem-Aranha. Mas tava em coma então, né? Foi aquela parte lá. Mas na verdade, é explicado que ele não tava achando porque eles são bocós. Eles só estavam procurando por São Francisco. O Mudog fala isso. Cara, eu procurei essa Bahia inteira, eu achei. Claro, ele tá do outro lado do país, seu idiota. Eu até achei estranho, mas parece que ele nunca... Acho que ele nunca encontrou a Julian Carpenter. Ou, pelo menos, nunca encontrou a Julian Mulher-Aranha. Sei lá, né? Eles nunca se viram mesmo. É porque ele é idiota. Porque simplesmente podia botar Google, Julia Carpenter. Facebook, Julia Carpenter. Ah, ela está em Nova York. Olha, amigos em comum, Peter Parker. Peter Parker. Eu pensei que ele não encontrava ela, não achava ela, porque tinha esse manto na cara dele, assim, toda vez cobrindo. Não, mas cara... Não, e também assim, e também vamos convenhamos, né? O cara também não é uma pessoa muito agradável, né? O Mortalha, né? Então não era paixão. A Copa é meio spawn, meio aquele espectro, né? Da parece um manto, né? É manto, isso. É uma versão genérica do manto. É o, sabe o que é? É o manto sem a daga. Eu não sei como posso viver sem você. Cara, quer dizer, tá dizendo que ele é o manto misturado com o demolidor, com a aranha tatuada na cabeça, dividido por baixa renda. Por aí, né? Isso ali não era paixão platônica, cara. Isso ali que eles tinham era ordem e restrição nível universo. Porque era uma obsessão absurda, cara. Era uma doideira mesmo. É, cara, acho que chegou uma hora que ela falou tanto Júlia, que ela voltou, atravessou os Estados Unidos só pra ver se matava o cara. Essa edição 7 também, temos a volta, né? Volta entre aspas, né? Do Franklin Nelson, e que se revela como um mestre dos disfarces, né? Que ele se fantasia todinho, ele não se aguenta quieto, né? Ele não consegue ficar muito tempo, entre aspas, morto. Aí ele viaja também pra São Francisco, usa uma barba falsa, vai de cadeira de rodas, pra se juntar a... meio que seja como um apoio de consultoria, sei lá, a nova firma que o Matt e a Christie fez na cidade, né? A Christie fica puta da vida com ele. Eu digo, cara, você não devia estar morto, nem você devia estar escondido. E a edição 8 justamente começa a história até trabalhando, como é que foi o suposto funeral do Fogg, ele vendo o seu próprio funeral, né? Até deu muita gente pro sinal, né? Pela televisão, como de alguma maneira o Matt Murdock tava tentando ajudar ele por meios não médicos, né? Não oficiais, né? Tipo, até o requisitou o Homem-Formiga pra tentar matar as células cancerígenas, pra dar mais tempo a ele, mais chance pra ele, né? Vamos ser sinceros, no Superman All-Star isso funcionou. É, mas a ideia da Marvel é tipo, não criar uma expectativa falsa, né? Não criar uma expectativa falsa. Se o multiverso for destruído, a gente pode confiar no Reed Richards pra recriar. Claro. Muita expectativa. Para, Paulo. É por isso que o Dr. Destino tá envolvido. É, e aí, detalhe, né? É até surpreendente. O grande vilão que fez o Matt Murdock se preocupar com o bem-estar dele, né? Foi o sapo. Claro que não foi aquele sapo, né? Mas a nova versão de um sapo, né? Um sapo meio Transformer, sei lá, meio... Que já... meio 2.0, né? É, sei lá o quê. Ele usa um mecanismo gigante que sai não só saltando pela cidade de Nova York, mas também destruindo, né? Que é um robô pesado pra caceta desse. Enfim, colocou a vida do Fogg em perigo, mesmo sendo o mais bucha dos vilões. A partir daí, eles tiveram a ideia de fingir a morte do Nelson, né? E aí a próxima história do encadernado número 8 é ligada diretamente com a saga do Pecado Original. É muito bacana, porque fazia tempo que não se trabalhava mais essa questão dos pais do Matt Murdock, né? Tipo, era um ponto já encerrado, não se tinha mais o que colocar. Só que aí, como a ideia da saga era revisitar segredos que nem mesmo os personagens sabiam que existiam, o Matt tem uma memória aqui do pai dele, né? Que um pai que sempre ele viu como sendo uma figura bondosa, presente, né? E tal, agindo agressivamente com a mãe dele, né? E aí, o pai dele tá morto, ele não tem como questionar o pai dele sobre o que era aquilo, porque ele teve aquela visão, ele vai atrás da mãe dele, né? E aí ele descobre uma vertente da mãe dele muito diferente do que a gente tinha, né? A gente só tinha a impressão de que ela era uma freira, né? Só que aqui mostra que ela era, na verdade, uma ativista. Vamos contar, então. Aí o Matt, né? O que ele faz? Ele vai atrás da mãe, né? Da Mag, né? Meg. Só que aí ele descobre que a Meg sumiu praticamente, né? Ela foi... Ninguém... Tipo, todo mundo fala que ela foi presa. Aí o Matt tenta, tipo, todas as conexões que ele tem, inclusive na SHIELD, pra tentar localizar a mulher. E aí, então, ele descobre que ela teria sido detida pela Lativeria, porque ela invadiu Wakanda, porque ela invadiu uma fábrica que é aparentemente uma fábrica de armas, uma fábrica de algumas coisas, experimentos. Inclusive, quando o Matt vai lá, a fábrica já tinha desaparecido, né? E aí, então, ele invade a embaixada wakandense pra tentar alguma informação. E nessa ele descobre que a mãe tinha sido transportada lá pra Wakanda, né? Como prisioneira de guerra, né? Aí o que acontece? Aí ele vai lá, liga pra Maria Hill, fala, pô, me larga lá em Wakanda, eu preciso dar um jeito de salvar a mãe. Salvar a mamãe. Ele não fala. A mãe não fala, né? Ele não fala o nome da mãe, né? Ele fala que precisa salvar tal pessoa, tal, não sei o quê. É o que ele faz. Ele vai lá e invade. Wakanda não tá sendo governada, né, pelo T'Challa, né? É a Shuri, né? A Pantera Negra, né? O T'Challa tá preocupado com colisões de planetas nesse momento, né? Colisões de universo nesse momento, né? Cara, é porque se tivesse ido, sei lá, 2 meses antes, o T'Challa tava preocupado em proteger Hell's Kitchen. Mas faz tempo aí que eles não protegem Hell's Kitchen. Cara, tipo, até hoje aquilo não faz sentido pra mim. Mas faz tempo, hein? E aí, assim, obviamente, né? Ele começa lá uma briga tremenda, tal, pra tentar soltar a mãe. E, assim, no final ele consegue convencer a Shuri a deixar ele, a mãe e as amigas, né? Porque ela não tava sozinha nisso, a voltarem pra Nova York, né? Aí, então, no avião, né? A Shuri vai lá buscar eles, tal. É permitido isso pela Shuri e tal. Porque, no final das contas, a Shuri também não é nenhuma sacana assim, tão sacana assim, né? Mas ela, enfim, só quer botar moral, né? Ela, ela tem um bom coração. Só que aí então o Matt então pergunta: o que aconteceu, né? Porque assim, nunca foi bem explicado mesmo essa história do abandono, né? Por que a mãe do Matt Murdock tinha deixado eles, né? Nunca foi uma coisa bem explicada, né? Aí então começou a abrir então o coração, né? Fala: olha, eu tive. E essa aí, cara, eu vou te falar: essa foi uma das melhores histórias que eu já li. Não só desse run, mas acho que é uma das melhores histórias que eu já li na Casa das Ideias. A mãe então fala que depois que o Matt nasceu, ela teve um severo problema de depressão pós-parto. É isso, bacana. Só que na época isso não era bem tratado. Isso na época que, vamos dizer assim, na época que não era entendido, nasceu, né? Não era entendido, não era uma coisa estudada como é hoje. E ela, sim, ela sistematicamente começou a querer agredir o Matt, né? E assim, quem tava tentando então segurar as pontas era o Jack, pai, né? O Jack, né? Então aquela cena que o Matt viu que aparentemente era uma agressão do Jack para com a mãe, não era bem aquilo, sabe? Na verdade era o Jack bravo porque a Meg tava tendo um ataque, né? E tava ameaçando o próprio filho. E aí ele tava em defesa do filho se impondo na frente dela, né? Só que o Felga falou, naquela época isso aí era completamente ignorado. Tipo, ela tava se até achando uma péssima mãe, né? Ela não entendia porque... Exatamente. Exatamente. E isso levou ela naquela dúvida, naquela incompreensão, a abandonar a criança e ir até pra um convento, né? Porque vai que passar na cabeça dela se ela tava endemoniada, sei lá o quê. Então, e aí a partir do momento ela se envolve com a religião e também se envolve com essa forma de ativismo, né? É claro, o Jack tentou achar, a gente sabe que o Jack Gladiador tentou de todas as maneiras localizar a mãe do Murdock, né? Isso sempre foi meio que mostrado, né? Mas aí ele falou, não conseguiu achar ela. Ela tinha mudado de nome, inclusive, quando ela entrou no convento, né? Acho que Mag, inclusive, não é nem o nome verdadeiro dela. Acho que era um outro nome, o nome verdadeiro. É Marta! Não! Não, pode ficar... Não. É uma história muito boa. Principalmente, cara, essa etapa final, cara. Eu achei muito boa, mas assim... Foi tocante mesmo. Um dos grandes pontos altos desse arco. E eu acho que nunca foi trabalhado numa história em quadrinho. E faz todo sentido de ser colocado isso agora. Sim. A luz do conhecimento que a gente tem hoje, colocar essa questão pra ser trabalhada é muito bem feito, né? Muito bem feito mesmo. Ótimo, até pelo fato de que esse mistério, ele era uma coisa que ele foi, assim, bem trabalhado e bem devagar. Cada autor foi lá pincelando um pouquinho. O primeiro foi o Frank Miller na queda de Murdock, quando apresentou a personagem e ficou claro que ela era. Depois o Kevin Smith foi lá e foi aquele tapa na cara de você é minha mãe mesmo, eu sou seu filho mesmo, e por aí foi. Agora já foi essa explicando mais as motivações do passado dela. É bom porque é uma história que não vai pegando aqueles autores merda, só vai sendo autores bons que vão trabalhando ela direito. O Bent não tocou nisso, ótimo. O Paulo tinha que falar, né? Tinha que falar. Ai, meu Deus do céu. Terminar, tem uma história que foi publicada em razão dos 50 anos, né? Foi publicada em Demolidor 1.50, né? Que também é do Raid, né? Que seria o Matt, né? Já com... Lá já assim, quase cinquentão, né? Morando ainda em São Francisco, né? E com um filho, né? Que é totalmente medroso, né? Muito medrosão mesmo, né? Era um menino com medo. Isso, era um menino com medo. E nessa história, se eu não me engano, essa foi a primeira vez que apareceu uma personagem que ainda vai dar as caras nesse arco ainda algumas vezes, que é a Jugula Pride, né? Do Coruja, né? E essa história basicamente é o seguinte: graças a um um aplicativo, acho que o Tony Stark deve ter lido essa porcaria, só pode, que projetava diretamente nos olhos, né? Só que o que acabou acontecendo? Passou uma hora, toda a população começou a ficar cega, né? E aí o Murdock descobriu que isso era um plano da Jubula. Ele consegue impedir, mas no processo final, ele acaba perdendo todos os poderes dele e ficando completamente cego agora mesmo. Então aí no final quem passa a ajudar ele a guiar e tal é um cachorro e o filho, né? Que o filho começa a ganhar cada vez mais coragem. A história é bem bacana, né? Muito legal essa história. Vem também junto nesse pacote aí do encadernado. É, né? E também dessa comemoração dos 50 anos, pra quem é saudosista, tem uma história com o irmão gêmeo do Matt Murdock. Exatamente. O Mike Murdock. Fazia tempo que eu não via isso aqui. É. Cara, agora, indo pra edição 9, uma das histórias mais macabras que eu já vi do Demolidor. Cara. Completamente filme thriller de terror dos anos 80, isso aqui. Colheita maldita, né? Exatamente, cara. Tava pronta pra ser contada essa história, porque afinal, com o comportamento que tinha o Zebediah, né, o vulgo, o Homem Púrpura, é óbvio que ele ia ter um monte de filhos perdidos por aí. Ele usava o poder dele também pra seduzir mulheres. Nunca ficou claro, né? Mas o que ele fez com a Karen Page naquela época, né? Ele devia ter feito muitas e muitas vezes por aí. Karen Page? Sim, ele fez. Lá no Costa Rica. Ah, sim. Exatamente. Ah, tá certo. É verdade. Ele deve ter feito ao longo da vida, da carreira vilanesca dele, várias vezes, né? Fazer ele fez, né? Aquele arco lá da... Eu não vou citar o nome do autor, porque o Paulo vai dar um grito. Mas aquele arco de Jessica Jones mostrava bem isso. O que você viu no seriado da Jessica Jones, imagine que tem 50 anos de histórias com esse personagem que nem foram contadas e sutilmente os outros autores deixaram de lado. É óbvio que Zebediah Stane tem mais filho aí do que o... Como é o nome daquele personagem lá? O Mr. Catra. Não é um personagem, né? É um cara que... E aí, esses moleques aparecem aqui em São Francisco, né, na edição 9, e quando descobrem que juntos eles têm um poder mais forte do que o próprio Homem Púrpura, né, eles se tornam uma ameaça muito mais gravíssima, porque o Homem Púrpura, por pior que ele seja, ele ainda tem um pouco de, sei lá, de bom senso. Mas quando você lida isso com crianças, e as crianças, assim, juntas, elas têm um poder em função da cidade inteira, né? Elas deixam, por onde elas vão passando, inclusive, as sensações e os sentimentos que ela tem, elas vão contagiando as pessoas ao redor, que vão tendo perturbações, ou vão tendo acessos de ira, e por aí vai. E aí, o Demolidor, meio que também junto com a ajuda, não muito de boa vontade, né, do Homem Púrpura, que também em determinada cena aqui aparece quase morto, né, ele praticamente se arrebita todinho, né, porque os meninos controlam ele em determinado momento. Né? Sim. Uhum. E aí ele não morreu imediatamente, né, volta todo torto, assim, mas volta. E juntos, eles têm que derrotar a gurizada, né? Juntos não, né? Tipo, ele queria matar os filhos e o Murdock queria salvar as crianças. É, sim. Mas eles, tipo, em determinado momento, estavam pareados, vamos assim. Só que com propostas diferentes pro destino da molecada, né? Só que assim, é foda, porque no fundo, tinha um moleque ali que nem sabia o que tava fazendo, velho. Tipo, tava se escondendo. Eu tava sendo moleque, né? A criançada só queria se divertir, cara. Exatamente. E só que, meu... Eles estavam jogando GTA na vida real, cara. Aí pegava, olha, a carta da polícia. É, tem hora que eles invadem uma loja de brinquedos, né? Então, só se divertindo com crianças lá. Quem ousasse, sei lá, invadir o local ia ser perturbado pela mente deles, né? Cara, é assim, por mais que tu diga que essa história foi perturbadora, nesse arco tem algumas das cenas mais engraçadas, que é nas interações do Matt, da Kristen e do Fogg. Porque é direto a Kristen zoando com a cara do Matt, aproveitando a cegueira dele. Já que eles criaram lá o novo escritório, aí, ficou o Matt Murdock, Christian McDuff e advogado? Sim. Aí você olha a entrada, é o Christian. Logo. O logo gigantesco, Christian McDuff. Aí embaixo assim, e Matt Murdock, advogado. Aí chegou uma hora lá que, tipo, ela entrega um negócio de lavagem a seco pra ele, dizendo que era um cheque de 8 milhões. Aí ele vai lá se gabar pro Nelson. É só essas zoeiras direto com ele. Aí chega uma hora que, quando ele tá lá todo ferido, aí ele vai lá e ela salva ele. Aí vão lá ter uma conversa. Ela para e pensa: peraí, o nome do cara realmente é Zebediah Kilgrave? É, os pais dele sabiam que ele ia crescer e ficar doido. Aí o. Aí o tipo, Murdoch já deram esse nome achando que ele ia ser super vilão mesmo, então ficou como Zebedaia mesmo. O Murdoch pega e fala, a gente chama isso de paradoxo Vitor Von Doom. Cara, é muito engraçado esses dois conversando, não, cara. É a melhor parte da história é quando a Kristen aparece, porque você sabe que vai vir alguma maluquice. A Kristen é uma personagem muito boa, cara. Muito boa. Ela superou de longe a Karen Page, assim, sabe? Cara, superou de longe todas as outras, cara. Sim, as outras eu ignoro já. Pois é, cara, é muito engraçado, cara. Ela é muito engraçada. E o Chris Sunny, cara, ele adora a personagem, porque é direto. As expressões faciais, caras e bocas, porque como o Matt, ele é uma celebridade em São Francisco, então é direto a gente parando pra pedir autógrafo pra ele, mas é sempre, tipo, intercala assinando autógrafo com a expressão que ele tá fazendo e uma maluquice que ela fez no flashback, que é correlacionada a isso. Cara, é muito engraçado. Mas na história em si, a única coisa que eu fiquei meio assim na história é porque, bom, eu podia ter aproveitado um pouco o transmídia, botado o Zebedaia antes do acidente, porque tem um acidente, foi bem violento, não sei como. Na verdade, essa parte foi a parte que eu não entendi. O cara é atropelado por um metrô em alta velocidade e, tipo, tá todo inteiro, só a roupa rasgou. Não, ele praticamente se consertou, ele morreu. Não, cara, era pra ter se esquartejado. Não, então, mas ele tava todo arrebentado. Ele foi dado como morto. Os pés dele lá, o corpo dele tava todo torto. E ele se remenda com o tempo. Então dá a entender que o soro que transformou ele em Zebedaia lá também de alguma maneira impediu ele de morrer. Vai que a Ebal tava já prevendo as coisas, não deu à toa o nome dele de pé na cova. Vai que... Lá você que tá ouvindo nosso podcast vai pesquisar o nome original do Homem Púrpura, qual era. Mas só uma pergunta. Desde quando que tem fator de cura, afinal? Agora, desde agora, pelo que eu entendi. Ou então, se a gente pesquisar direitinho o que é que tinha por trás da cabeça do cara da Ebal, desde aquela época. Cara, eu acho que o Mark Wade, ele assistiu Jessica Jones e viu, o David Tennant, então vamos botar que ele regenera, então. Só pode. O encadernado saiu na mesma época do seriado. O encadernado aqui no Brasil, né? Obviamente. Então ele foi publicado antes. Não podia ter saído esse encadernado num momento melhor. Sim, sim. Essa história, cara, Cara, a primeira referência que vem é aquele Colheita Maldita, né? Aquela cena das crianças, né? Todos com olhos brancos. Não, né? Tem um filme também de terror antigo que é com o Christopher Reeve, que as crianças são meio... Não é Colheita. Acho que é Colheita Maldita. Ou tem outro, não. Eu fiz a pesquisa. E aí tem todo esse clima, né? No final das contas, o Matt consegue salvar as crianças. Ele percebe que separadas, elas não dão muitos problemas. Ele manda algumas pra a escola de Jean Grey, né? Aquelas que ele não conseguiu lares adotivos, né? E só um detalhe. Eu acho, cara, que isso aí daria um puta plot pra segunda temporada de Jessica Jones. É, mas eu acho que fica muito em cima trabalhar duas vezes essa mesma ideia, né? Muita gente já cogitou isso, mas eu acho que ficaria muito em cima. Mas pro futuro, a Netflix com certeza pode pegar isso aí. Cara, é um plot muito bom, cara. Eu vou te falar, o Wade tinha que ser um cara exclusivo da Marvel, assim, só pra também ficar criando pras outras mídias, não só pra quadrinhos, cara, porque o cara tem muitas boas ideias. O que o cara pegou até hoje, é difícil você falar que o cara fez uma história ruim, cara. Você pode até citar Massacre, mas ali eu remostei. Mas não foi ele que começou. Ali foi teste, ali, tipo, foi aquele ruim que é engraçado, não é, tipo, muito então, bem. Mas a parte dele ele faz bem, a parte pois dele é, até o Capitão Costinha ficou engraçado ali. Ai, meu Deus. Só no interlúdio aqui, no meio daquela história lá, vale ressaltar o seguinte, o Fog tava lá de bobeira, às escondidas, né, no escritório lá da Chris e do Matt, acabaram arrumando uma função pra ele, né, já que ele tá desconhecido, né, supostamente morto pra todo o resto do mundo, vamos usar ele como Ghostwriter, né, ele acaba sendo elencado pelos dois pra escrever a biografia do Demolidor, né, supostamente a autobiografia, né, porque o pai da Chris queria contratar o Matt pra fazer um livro sobre o Demolidor em si. E aí falou, beleza, então quem melhor pra fazer isso, já que eu não seria um escritor tão hábil assim, do que meu melhor amigo que conhece tudo. Escritor não hábil não, cara. O que eles dizem é que o Murdoch não sabe, é quase um semanalfabeto na hora de escrever. A forma como ele fala. E o cara diz assim, você não é você é só o C. Que exagero. E aí você vai ver ao decorrer dessa história, em duas ou três páginas, ou até uma história à parte mesmo, o Franklin Nelson, daqui por diante, revendo situações muito curiosas do Demolidor, né? Tipo, tipo, relembrando algumas coisas que aconteceram, situações até cômicas, que até arrancam a risada da própria Christie, né? E aí ele lembra a história do cara do Mestre das Façanhas, né? É uma dessas histórias que vem em forma de flashback, né? E aí é tipo supostamente um antigo motoqueiro que fazia aquelas acrobacias lá, e aí chegou um cara que tomou o lugar dele, né? Tomou a fuma dele, por aí vai. E tava querendo desafiar o Homem Sem Medo, né? Sempre o cara dizendo, eu é que sou o verdadeiro Homem Sem Medo. Já tinha roubado a alcunha do motoqueiro, né? Agora tava roubando a alcunha do próprio Matt Murdock, né? Aí tocou no ego do Matt. No decorrer da história, a gente acaba descobrindo, na verdade, esse motoqueiro que usava falsa alcunha não era falso nem nada. Era realmente um motoqueiro antigo, só que ele tava, de alguma maneira, querendo recuperar a fama antiga dele, né? Meio que restabelecer a fama antiga dele. Da forma mais idiota possível, porque o cara diz um negócio do tipo, tomei tantos remédios que provavelmente eu só vou ter mais um ano de vida daqui pra frente, mas eu só queria fazer isso pra te enganar. E não consegue. Ele queria era a fama, né? Não é por questão de dinheiro, nem nada. Nem enganei nisso, porque ele foi preso, assim, em off. Quem foi preso, assim, 15 minutos de fama foi o outro, o da mídia. Vai, Felga. É, só uma correção. Não é A Colheita Maldita, não, o nome do filme. O nome do filme é, que tem, inclusive, é o Christopher Reeve, é A Cidade dos Amaldiçoados. É, isso aí. John Carpenter. Olha, classicão. While Murdock and I gather enough legal evidence to put him behind bars forever. Bom, aí agora, depois dessa história do falso motoqueiro, a gente volta à trama que vai se caminhando já pro final desse arco do Wade, né? Em que a gente de novo vê o Coruja agora em atividade completa e controlando completamente qualquer segmento eletrônico da cidade, né? Ou seja, era capaz de entrar em todos os smartphones, e-mails das pessoas, enfim. É o novo, como é que eu diria, né? Aquele The Gardener, né? Da história do Stephen King, né? O homem virtual. E nessa história a casa cai, né? Mudok vai se ferrar bonito agora. Mas isso é o que dá ele vestir aquele uniforme. Mas então, antes ele tem um estalo e fala, pô, mas pra que eu tô usando máscara? Pra que tudo isso? Não tem mais sentido. Todo mundo sabe quem eu sou e tal, então tá na hora de uma nova mudança, né? E aí, então ele adota aquele terno vermelho aí, chamativo pra caramba. Com um cinto daqueles de medalhão de peão, né? Com exatamente. Não, e assim, se você pegar certas fotos de advogados norte-americanos, você vai ver que tem advogados que põem o símbolo do escritório no cinto. Lá nos Estados Unidos... Aí é demais. Lá nos Estados Unidos, diferentemente daqui, a profissão de advogado ela pode ter uma publicidade muito maior do que aqui. Então, lá nos Estados Unidos, não é raro, é muito comum você tá vendo televisão, certo? Quem viajar, tal, ficar no hotel, por curiosidade, tal, veja. Você ligar a televisão e de repente está lá, você está tendo algum problema com um caso não sei o quê? O seu vizinho não sei o quê? Nos contrate, blá, blá, blá, blá. É basicamente o que acontece aqui no Brasil, só que geralmente aqui no Brasil é o pai Zé que resolve. É, exatamente. E, cara, só que a mudança, cara, que foi proposta é muito bem feita, cara. O Wade, assim, tipo, é um estalo legal mesmo. Fala, não tem mais sentido usar máscara, não tem mais identidade secreta, sabe? E, aliás, é uma evolução natural, eu acho. Bom, mas a grande questão que tinha que se resolver era a nova gangue do grande organização do crime da cidade, comandada agora pelo Mortalha, e que tava usando o Coruja como um tipo de instrumento, né, pra ter acesso a todas as informações tecnológicas da cidade, né, smartphones, telefones, internet, por aí vai, né, então ninguém tava seguro mais, ele é capaz até de, usando isso, né, colocar informações secretas, assim, a público, né, de pegar uma informação de um telefone particular e colocar pra polícia, ou pra todas as pessoas saberem seus segredos, por aí vai. Até acho que ele usa isso contra a Christie em determinado momento. Aí pra ajudar ele contra isso, ele ganha uma companheira de luta, que é a Jubula, que a gente tinha visto naquela história dos 50 anos. Ela aparece aqui bem mais jovem, né, a gente não tinha nem ideia de quem é ela, tem uma pequena retrospectiva aqui. E aí ele, desde de molequinha, ele sai treinando ela, né, ela era pra ser a nova... A nova corujita, sei lá. piada ruim. Bom, é que eu acho que tava treinando pra ver se pelo menos na próxima geração tinha um vilão que prestava. E aí ela tenta salvar o pai, quando ela finalmente entra no quartel-general do Mortalha, vê o Leland lá todo cheio de fio por dentro do olho, dentro da boca e tal. Só que poderia ser um grande risco se ela tentasse tirar aquela fiação do ato na hora, podia matar até o pai dela, né? Acaba os dois, né, se separando, né? E aí o Mortalha, então, meio que em represália, liberta, vamos dizer assim, a caixa de Pandora, né? Ele passa a utilizar, então, o poder lá do Coruja e começa a libertar todos os segredos do Matt Murdock, né? Todas as gravações que ele tinha com clientes, tá? Inclusive, parece que os clientes não sabiam que estavam sendo gravados. Isso é um tanto quanto complicado, posso dizer. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Não era que ele gravava, era que, como ele estava, toda vez que ele estava fazendo isso, ele estava, sei lá, tinha um celular por perto, alguma câmera por perto, ele tava, o Coruja registrava e era como se o cara tivesse gravado. Sim. É porque até você caiu no truque do Coruja. Pois é, né? E aí o Matt, não tendo, digo assim, outra maneira de se safar dessa, ele vai recorrer a última pessoa que ele pensaria que poderia recorrer, que é um cara que, segundo ele, né, ele é capaz de movimentar na surdina, né, manipular as pecinhas de xadrez, que é o rei do crime, né, o rei do crime aparece do nada ali na cidade e surge como sendo o próximo grande opositor para desbancar o Mortalha da posição de rei do crime de São Francisco. Até então, acho que ele tava fora do país, né? Ele tava na Europa, né? Não, ele tava em Nova York. Ele foi expulso lá pelo superior. Superior. Ah, é, supostamente ele morreu, né? Chutou a bunda dele. Supostamente ele morreu, mas não morreu. É aquela coisa bizarra, que o herói atravessa a cidade, convenientemente toda a galeria de vilões dele resolve ir pra mesma cidade que ele tá. Bom, última história, último encadernado, número 11, começa mais uma vez com uma história do passado do Matt Murdock, né, sendo revisitada pelo Franklin Nelson, né, fazendo o livrinho dele, e acho que até relembra uma história do Matt Murdock com o Diablo, né, enfrentando... Diablo. Uhum. Um inimigo que é comum ao Quarteto Fantástico, né? Mas voltando à história principal aqui, né? A conversa do rei do crime com o Matt Murdock desbanca por uma oferta do tipo que, em troca do rei do crime proteger todos ao redor, né, e ajudar ele a desbancar o Mortalha, ele ofereceria, entre aspas, a morte do Matt Murdock. É engraçado que o rei do crime pensou assim, pô, então você vai se suicidar, nem combina com você e tal. Eu digo, não, cara, não é bem assim. Eu vou, de alguma maneira, desaparecer, digamos assim, da minha identidade secreta, e só vai contar o Demolidor agora. E praticamente você vai ter acessos privilegiados a informações minhas. Você poderia até ousar me controlar. Eu não sei se o rei do crime é bobo ou não, não caiu muito nessa conversa, não. Então ele passou a agir com um outro plano extra, que era agora contratar o Ikari. Ele volta lá de Nova York pra cidade, né? Tava desempregado desde que o mercenário foi preso, né? Tava precisando arrumar um novo patrão, pagasse melhor até. Ouviu falar bem do rei do crime, então topou, né? E o rei do crime também tava sendo mercenário, né? Então foi o último agradável. É, exatamente, né? Vale ressaltar também o seguinte, que no decorrer dessa história, o Matt acaba sendo traído também pela filha do Coruja, né? Porque, achando que ela ia fazer uma parceria com ele, ela acaba cedendo às vontades do Mortalha em prol de ajudar o pai, né? Então, o Matt Murdock tava realmente sozinho nessa. Detalhe é que o Ikari, obviamente, resolveu, agora de uma maneira correta, né, se antecipar o Demolidor e raptar todas as pessoas próximas dele. Então, foi o Franklin Nelson, a Christie e também a Julia Carter, que finalmente deu o ar da graça. Mas como é que ela foi parar aí? Então, nesse meio tempo, o Mortalha tá lá caçando a mulher, né? Usando o Coruja pra isso, né? Mas e de alguma forma, então, o que que ela faz? Ela vai lá e aparece em São Francisco, né? Enquanto tá lá o Matt Murdock batendo lá um papo com o rei do crime, né? Ele obtém essa informação de que ela tá vindo lá e tava no aeroporto e tal, né? Quer dizer, então o Wilson Fisk sabia e o Mortalha também sabia. Então foi todo mundo pra lá, né? Então aí é até engraçado essa cena, né? Porque tá lá o Matt Murdock fala, pô, eu odeio o aeroporto, cheio de gente, meus super sentidos, não sei o que e tal. Aí de repente começa lá uma bolha negra lá crescendo no meio do saguão, né? E todo mundo correndo, né? E aí o Matt Murdock é assim paradão, sabe? Tipo, repórter me lá, o que tá acontecendo? Por que tá todo mundo correndo, né? Aí ele saca, né? Não, não, é um mortal. E aí vai lá e pula dentro daquela bolha negra, né? E aí começa lá a troca de supapos, né? A Jubula também intervém, a Julia Carpenter fala que não tem esse negócio de refém, eu já fui uma mulher aranha, então não tem essa de que ficar me tratando como refém e tal. No furdunço todo, o que que acontece? Só ficam a Jubula e o Mortalha. O Matt e a Julia desaparecem, né? Aí o Matt saca que não tá lá com ela, né? Como não tá mais lá a Julia, ele volta lá pro Rei do Crime, né? E aí ele percebe que a proposta, né? A proposta não foi bem aceita, né? É quando ele chega lá, tão lá. Tá lá o Ícaro servindo o vinho pro Fog, pra Kristen e pra Julia, né? E aí o Rei do Crime fala, olha, tua proposta é muito boa, tal... Eu pensei em mil e uma maneiras de ficar te enlouquecendo e tal. Mas quer saber de uma coisa? Eu cansei. Eu só quero que você morra. E manda o Ícaro resolver a parada. E fala, se o Ícaro perder, um dos dois morre. Ou a Kristen ou o Fog morre. E aí começa lá mais uma daquelas batalhas sangrentas, né? Bom, tinha que fechar desse jeito, né? Porque foi um vilão criado pelo Wade, um excelente vilão, né? E uma luta muito bem desenhada pelo Chris Samee, que acontece nos arranha-céus, né? Até é curioso que ele começa com o terno vermelho esquisitão dele, mas ele acaba mostrando que, bom, vou voltar a ser demolidor, eu sou o demolidor mesmo. Ele veste um uniforme vermelho já bem clássico dele. Só que o curioso é que quem se mete na briga, do nada, né? É o Mortalha. E o Mortalha resolve assim, ah, você roubou a Júlia de mim? Morra. Aí joga ele telhado abaixo. E o cara morre. E o demolidor fala, puta que eu pariu, agora... O que eu não queria aconteceu, né? E agora o Rei do Crime vai matar alguém. Aí a grande ideia que o Matt tem é roubar a fantasia do Ikari, né? E chegar lá, digo, olha, não, eu realmente matei mesmo o Demolidor e tal. O Rei do Crime, claro, desconfia por uns 2-3 segundos, né? Ele fica lá olhando e tal. E como é que era pra se livrar do corpo? Aí o Matt começa a enrolar, né? E aí a farsa acaba sendo descoberta, mas nessa... Aí a briga final mesmo vira o Matt versus o Rei do Crime, né? Exatamente. Nada comendo solta pra caceta. Acaba... O Fog, a Julia Carpenter e a Chris se soltando, né? Até engraçado, tem o Fog, mesmo doente, assim, encara um segurança, né? O Demolidor também ajuda, né? Joga uma daquelas adagas lá, uma daquelas machadinhas lá, pra derrubar um dos capangas do Rei do Crime. E paralelamente, enquanto tá acontecendo essa briga, o Mortalha vai lá e começa a soltar todos os podres, inclusive a localização do Rei do Crime. Então aquele lugar lá fica cheio de polícia. Todo mundo que tava caçando o Rei do Crime, né? Porque o Rei do Crime tava foragido, né? E aí, mais uma vez, o Rei do Crime é preso, né? Por quanto tempo, a gente não sabe. Mas antes o Matt Murdock enche a cara dele de porrada, fica tudo sanguentado, né? Nunca vi o Rei do Crime apanhar tanto. É. Eu já vi, lembra não do... Quando ele foi inventar de atirar na Tia May? Bem lembrado. O Demolidor e seus amigos, né? Escapam dali antes da polícia chegar graças ao Mortalha, né? Que cria um daqueles portais lá negros, transporta de lá. A coisa foi mais ou menos resolvida, né? Acho que a grande notícia é porque o Franklin Nelson conseguiu se curar, né? Se limpar do câncer, né? Ele recebe essa notícia, o tratamento da quimioterapia progressiva deu certo pra ele. Em troca, ele ganhou um dia só de poder lavar a burra na comida, né? Então ele pediu a pizza mais gordurosa. Se acabou, e o Matt Murdock fala, meu Deus do céu. E é engraçado que ele ainda convoca, né? Você bota ainda ketchup... Viu, carioca? Viu? Viu? Essa é pro Jefferson. Essa é pra todos os cariocas que estão ouvindo os podcasts. Essa parte acaba sendo feliz, né? Só não é muito boa pro pai da Chris, né? Porque a ideia dele de ir pro livro acaba sendo cancelada. Não, a ideia continua. O problema é que eles tiveram que fazer umas mudançazinhas, mas, tipo, estão até lá na imprensa justamente pra explicar tudo. Porque o que ele perdeu mesmo foi que ele perdeu todos os clientes e perdeu a firma, já que pra todo mundo passou a ideia de que ele tinha gravado os clientes. Até o Felga acreditou, cara. Pois é, né? Caramba. Bom, e aí se encerra o run do Mark Waid. Mais uma vez, excelente pra caramba, cara. Vou sentir faltas. Por sinal, essas histórias do Demolidor aqui do Wade, em algumas dessas edições, vieram com histórias extras, né? Por exemplo, teve uma Demolidor Black and White, né? Com histórias em preto e branco. E também de umas edições especiais de histórias avulsas do personagem que saiu numa coletânea chamada Daredevil Dark Knight. E aí são histórias independentes, né? Com algumas participações especiais. Por exemplo, a Misty Knight aparece em uma e por aí vai. Não tem diretamente nada a ver com esse run do Wade, não. Não, e algumas são escritas por pessoas muito boas, né? O Jimmy Palpiotti, o Lee Wee. São boas histórias. Bom, e então a gente encerra por aqui, né, mais um podcast do Demolidor. Só que este ano a gente vai ter também um outro podcast focado no Mark Waid, né? Lá pro finalzinho, podem esperar por uma certa fase do escritor. Flash? Não, Flash. Paulo, não. Aqui não tem, não cabe descer. Bom, então encerramos aqui nosso podcast e até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.